Um beijo e um abraço. Testando ouvido aqui, Mário. Ela falou que o testemunho foi do Rio, mas ela não é do Rio, não, né? Não, padre, o senhor está bem, hein, padre? O senhor está bem. Ela falou do Rio, mas eu não... Ela está no Rio, padre, ela trabalha, ela está no Rio, mas ela é da Vila das Mercês, São Paulo. Inclusive, semana que vem ela está de volta, viu, padre? É a Beatriz. Ela não tem voz de carioca, por isso que eu estou continuando. É a Beatriz Castilho Daniel, ela acompanha o programa há muito tempo e está muito contente com a volta do Momento de Fé, viu, padre? Somos nós também. Ei, agregar. A volta do Ivan, do Pandinha, a volta. Bom, esse momento de fé veio, como ela disse, subindo para a glória de Deus, degrau, degrau. A cada dia vamos subindo essa escada, no amor de Deus. Para não! Padre Marcelo, bom dia. Eu queria dar um testemunho para o senhor de muitos livramentos. Também explicar que esse ano eu estou passando por um luto de separação. Em fevereiro eu também perdi o meu pai, estou passando por outro luto, mas consigo erguer a cabeça, porque o senhor pôde me ensinar eu dizer 3 palavras para o meu pai, e talvez deve ser por isso que eu não sofro tanto, que é: eu te amo. E eu pratico isso sempre com os meus filhos e me sinto bem. E questão dos outro testemunho é que desde quando o senhor, Deus tocou no coração do senhor a página do livro, da dedicatória do Menos é Mais, que eu estive, depois disso pra cá, eu só tive bênção, padre, e aprendi a fazer muita coisa que me fazia feliz. E também depois que a minha filha me presenteou ano passado, um presente maravilhoso, Deus me mostrou muitas coisas. E eu agora só tenho que agradecer Jesus por tudo que ele está fazendo. E esse ano ainda eu volto no santuário do Senhor. E eu sei que Deus pode tudo, tudo, tudo. Muito obrigado, Padre Marcelo. E para lembrar, eu ouço o Senhor desde o Momento da Fé na Rádio Globo. E estou abençoada por ter voltado um Momento de Fé. Muito obrigado. Mário, que eu tenho escutado isso, Mário. Nossa, é impressionante. Eu também, padre. De onde que ela é, Maria? Agora eu fiquei Então, vamos lá, padre. Eu mandei, inclusive, para o senhor 2 fotografias, depois o senhor vê. Uma da dedicatória do Menos é Mais e uma da dedicatória do Batismo de Fogo. E esse presente que ela falou que a filha dela deu para ela foi justamente trazer ela ao santuário. Ela é de BH, é Adriana Lúcia Avelino Gomes, e a filha dela trouxe ela no ano passado ao santuário. Ela ficou muito, mas muito contente. Ela fez um vídeo lindo. Eu não mandei para o senhor porque o vídeo era muito pesado para eu encaminhar para o senhor, mas ela fez um vídeo lindo lá da viagem dela a São Paulo e da ida dela até o santuário. E ela, como ela falou no áudio, esse ano, elas voltam ao santuário. Então é Adriana Lúcia Avelino Gomes, de BH, Minas Gerais, viu, padre? Tá aí, lembrando, olha como a providência de Deus. Antes de começar o programa, nós estamos conversando com o Mário. Falei: Mário, hoje eu não vou usar a amorização. E ele falou: não, vamos usar o Menos é Mais. Eu falei: eu citei Menos é Mais, você tá com o livro aí, né? Você falou que você tava com o livro. Tô aqui comigo, padre. Então, por favor, Mário, Senhor Jesus, eu peço, dá uma palavra para nós. Pode abrir. Vamos lá, vou abrir aqui, hein, padre? Página 70. Nossa saúde é composta por um tripé: corpo, mente e espírito. Hoje em dia, a maioria dos nossos problemas começa no espírito. Ao adoecer, ele leva junto o corpo e também a mente. Já ouviu falar em doenças psicossomáticas? É exatamente isso. Previna-se cuidando do seu espírito. Pensa no quê? Mário, você abriu, né? Sem escolher. Uau, né, padre? Uau. Não, eu abri aqui aleatoriamente, padre. O Pandinha está de mais prova assertivo aqui. Que isso não tem. Meu Deus, o senhor vai costurando. Te amo, Jesus. Que programa. Leia de novo, porque a gente tem que saborear. Vamos lá. Página 70. Nossa saúde é composta por um tripé: corpo, mente e espírito. Hoje em dia, a maioria dos nossos problemas começa no espírito. Ao adoecer, ele leva junto o corpo e a mente. Já ouviu falar em doenças psicossomáticas? É exatamente isso. Previna-se cuidando do seu espírito. E, padre, tem tudo a ver com o cartão que o senhor colocou, né? O peixe tudo, não, né, sobrevive sem água. Flores não podem viver sem os raios do sol. E nós não podemos viver sem a ajuda e orientação de Deus. Isso eu postei ontem à noite, tá? Isso. Então, lê de novo para as pessoas. Tá no Instagram, tá no... Olha, esse cartão é seríssimo, por favor. Vamos lá. Peixe não sobrevive sem água. As flores não podem viver sem os raios do sol. Nós não podemos viver sem a ajuda e orientação de Deus. E lembrando que no página 70 do Menos é Mais, eu estou sem o livro, que eu moro que ele aí. Eu estou em outro lugar, não estou nem na capela hoje, né, que hoje tenho na Santa Missa, hoje é dia da santificação do clero, e estou me preparando para estar lá. E Jesus, eu te agradeço por isso, por esse... Lê de novo a página 70, Mário. Opa, vamos lá, padre. Nossa, o Senhor está tocando essa página. Nossa saúde é composta por um tripé: corpo, mente e espírito. Hoje em dia, a maioria dos nossos problemas começa no espírito. Ao adoecer, ele leva junto o corpo e a mente. Já ouviu falar em doença psicossomática? É exatamente isso. Previna-se cuidando do seu espírito. Em grego, soma é corpo, psico é mente e pneuma é espírito. Então, na verdade, quando eu mexo no espírito, é pneuma psicossomático. Uau. Só que vai ficar difícil eu colocar no livro para vocês entenderem. Então, só para que entendam isso. Psicossomático, Mário, começa a doença na mente. Quantas enfermidades, a ansiedade, né, leva a pessoa a ficar realmente a desenvolver situações complicadas, né, muitas enfermidades. E nós somos um tripé. Se eu ficar só com mente e o corpo, sem a ação do espírito, eu não vou ter esse equilíbrio. Por isso, Senhor, hoje na oração, pelo poder do Espírito Santo de Deus, a palavra é equilíbrio. Amém. Nossa, arrepiou. Equilíbrio. Amém. Equilibra-nos, Senhor, equilibra-nos. Mas vamos lá, tem um testemunho pequeno, Mário? Tem mais um pequenininho aqui, Padre. Vamos lá. Bom dia, Padre Marcelo Rossi. Deus os abençoe. Estou muito feliz com o momento de fé. Muito obrigado pelas músicas que na época eu ouvia, ficava com a minha netinha no colo para ela dormir enquanto ouvia as músicas da oração. Que bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus pelo programa. Muito obrigado. Deus abençoe, Padre. O nome dela, Mário? É Cleide Santana, padre de São Paulo, capital. E o que eu escuto, né, nas viagens para cá, para lá, nossa, eu te acompanhava, tudo moças, ou rapazes enormes, né, moços, e padre, quando eu era criança, com a minha avózinha, com a minha criança, com a minha vovó, ô Jesus, e o momento de fé voltou, e nós vamos agora pegar esses homens, mulheres, e levá-los, os filhos dos filhos, a Jesus, e equilíbrio, a palavra hoje é essa: equilíbrio. Já voltamos. Nós estamos ansiosos, nós estamos sedentos do teu poder. Olha a nossa responsabilidade agora. Erga sua voz, solta a sua voz e vamos juntos clamar: vem, vem, vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. Estamos apresentando nosso momento de fé, Jesus, com o padre Marcelo Rossi. A maior queixa da população em relação à saúde são as dores. Essa é a Rádio Cultura, a rádio da cidade. Arraiá de Preços Baixos Planalto. Hoje tem cesta do churrasco. Costela minga congelada, R$15,99 o quilo. Miolo da Alcatra, R$32,99 o quilo. Panceta suína, sulita temperada, R$21,97 o quilo. Smirnoff Ice, lata 269ml, R$5,49. Sprite original, 2 litros, R$7,39. Farofa de mandioca e ioki, 400 gramas, R$4,59. Hoje tem cesta do churrasco. Arraiá de Preços Baixos Planalto. Ouvintes do município de Maria Helena, a Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Maria Helena, na estrada Alvorada e rodovia PR-482 Maria Helena Nova Olímpia, Dr. Moacir Loures Pacheco. A interrupção vai ser no dia 11 de junho, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços da rede. Em caso de mau tempo, o serviço poderá ser cancelado. Todo mundo vê. O Mercadão dos Óculos é o melhor pra você. Para presentear seu namorado ou namorada, vem pra rede de óticas Mercadão dos Óculos, que você encontrará o presente ideal. Além de dar um bom presente, você vai cuidar da saúde visual de quem você ama. Na compra do óculos completo, você ganha um lindo óculos de sol. É isso mesmo, um lindo óculos de sol. Promoção assim é só no Mercadão. Ninguém vende mais barato que a gente. Em dois endereços em Umuarama, na Avenida Paraná, perto da Planeta Jeans e ao lado da nossa casa. Vem para o Mercadão, vem! O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não guarda rancor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Já dizia Coríntios 13, famoso versículo da Bíblia. Cientistas acreditam que diversas regiões do cérebro, especialmente as relacionadas com a recompensa e motivação, são acionadas quando pensamos num par romântico ou estamos diante de um. O amor é tão especial justamente por ser inexplicável, algo que só pode ser sentido. Amar é simples. O amor não complica, porque seu único desejo é resolver. Quem ama quer compartilhar e contribuir para a felicidade do outro. Por isso, no dia 12 de junho, ame muito. Comemore o amor. Feliz Dia dos Namorados. Rádio Cultura, a mais querida. Bom dia. Momento de fé com o Padre Marcelo Rossi. Palmas para Jesus é o que nós pedimos. Palmas para o Senhor. Palmas para Jesus. Palmas para o Senhor. Assim, de novo. Palmas para Jesus. Palmas para o Senhor. Mais uma vez. Palmas para Jesus. Palmas para o Senhor. Tá melhorando. Voltamos a apresentar Nosso Momento de Fé com o Padre Marcelo Rossi. Na Santa Missa ontem, o Senhor destacava, eu sei até de cor, Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 8. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 8, mas eu estou lendo aqui agora. Não vos inquietais com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações. Ei, quais são suas preocupações? O que é uma preocupação? Uma ideia fixa, alguma coisa que me angustia. Deus, até em Mateus 6,34, Jesus diz: não vos preocupeis. A cada dia basta o seu cuidado. E quantas vezes nós estamos preocupados? A preocupação geralmente é o que virá, é a ansiedade, gera inquietação, gera aflição, gera angústia. Por isso ele diz: não vos inquieteis com nada, nada. Palavra de Deus. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e ação de graças. Aí vem o versículo 7. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Versículo 8. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. Esse equilíbrio, corpo, físico, mente, psíquico, espírito, pneuma, em grego. Toca no Senhor com o poder do Espírito Santo. E essa música, ela é oracional. Quanto mais você a escuta, mais você abre a ação do Senhor. Jesus, você é bem-vindo aqui. Essa casa somos nós mesmos. A casa é sua, pode entrar. Me esvazia, Senhor. Me esvazia. Medos de mim. Ansiedade. Me esvazia. Preocupação de mim. Esvazia, Senhor. E enche essa mente com quem? Com o Espírito Santo. Sopra teu vento aqui. E reina nessa mente, na minha, na nossa. Toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir, Senhor. Nós queremos te ouvir. Porque Simone Mendes cantando com a alma, esta casa. Do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por essa imagem tão linda que o Senhor mostra agora, de um belo jardim que é o nosso coração. Ainda bem que o momento de fé voltou, Senhor. E eu tenho a graça, eu tenho o privilégio de poder levá-los até o colo de Jesus e ir junto. Estou compartilhando, não é partilha apenas. Compartilhar é estar junto. Não é apenas partilhar o que você tem, dividir, mas junto, com. Por isso, Senhor, nesse momento, com vocês, com nossos anjos da guarda, no poder do Espírito Santo, com a intercessão da Virgem Santíssima, hoje, no dia do Sagrado Coração de Jesus, eu tenho a honra de colocá-los mais do que o colo de Jesus. O Senhor me permite levá-los no coração amoroso dEle, no coração sagrado de Jesus. E, Senhor, nesse momento, eu coloco cada um em mim, coloco também. Aqui não tem idade. Eu quero, aliás, vai com a sua idade. Eu com meus 57, a sua idade cronológica. Com o anjo da guarda, pelo poder do Espírito Santo, somos introduzidos no Sagrado Coração de Jesus. E pelo poder do Espírito Santo, por sinal do Evangelho de hoje, nós vamos no Calvário. Olha que coisa, ao entrar no coração de Jesus, fomos transportados, e é real o que está acontecendo, pelo poder do Espírito Santo, nós somos colocados no Calvário. Naquele momento em que Jesus já tinha morrido, Ele já tinha expirado. E o soldado romano que tinha que tirar os corpos dos crucificados não quebra as pernas do Senhor, porque para ver se a pessoa está morta ele quebra as pernas, mas ele vai, pega a lança, o soldado romano, e transpassa o coração dele, o lado. E nesse instante, diz a pessoa que estava lá, São João, que é o testemunho que escreveu, saiu sangue e água. Senhor, esse sangue que nos liberta, essa água que nos purifica. Nós sabemos que é os sacramentos do batismo, da Eucaristia, mas eu me apropio nesse momento, porque eu os coloco e me coloco debaixo onde caiu essa gota de sangue. Na verdade, jorrou. Foi muito mais que uma gota. Senhor, que teu sangue preciosíssimo nos lave. Que teu sangue preciosíssimo nos cure, Senhor. Vem, Senhor, com o teu poder. Vem, Jesus, com a tua graça. Já ia pedir para a minha sintonia. Isso, Senhor, quanta cura aconteceu ontem na missa e nos programas. E cada vez mais, palavra de ciência, sabedoria, quem faz parte da renovação carismática católica, quem não faz, vai aprender. Os dons a serviço. Os dons carismáticos para a cura, Senhor. É hora, é agora. Senhor, eu te entrego várias pessoas que precisam de equilíbrio. Vem nos equilibrar, Senhor. E obrigado, Senhor Jesus, por me usar como instrumento. Várias pessoas, não é uma não, que tem uma sensação, aliás, ontem eu tive um pouquinho também, de vertigem. Então a cabeça fica um pouquinho aérea, então você tem vertigem. Não é labirintite, tá? É vertigem, que é diferente. Senhor, eu te entrego essa vertigem, tudo emocional. Estou mostrando agora, fundo emocional. Equilibra essa mente, Senhor. Equilibra essas emoções com teu poder, com a tua graça. Obrigado, Senhor, por várias pessoas que estão passando. Eu passei, eu sei que é isso, por depressão. Um princípio da depressão. Escutamos hoje, são traços, esse vazio na alma, essa perda de identidade, esse desânimo de tudo. Você perdeu o desânimo. Para que viver? E você só começa a ver as coisas ruins, negativas. Ou, em nome de Jesus, põe a mão na sua cabeça. Senhor, abra os olhos dessa pessoa, que ela possa ver a tua graça. Que ela possa ver as bênçãos. Nós estamos num mundo que estamos nos contaminando, que vai sendo impregnado em nós todo esse mal. E Jesus nesse momento quer nos purificar, nos libertar. Pelo poder do nome de Jesus, se é tudo aquilo que quer nos prejudicar, inveja, palavras malditas, maledicência, tudo isso o Senhor quebra agora. Todo olhar invejoso. Tem várias pessoas, depois elas vão dar o testemunho agora. Padre, é incrível, eu vou no meu trabalho e eu fico do lado de tal pessoa e eu saio tão mal. Jesus quebra agora toda inveja que há nessa pessoa. E blinda-nos com o teu sangue. Proteja-nos, Senhor. Mas essa não é uma blindagem humana. Essa é uma blindagem. Blindagem, a palavra é essa, blindar. Tem pessoas, exemplo, carros que são blindados. Então pode vir o tiro, a munição, não vai atingir. A nossa blindagem é uma blindagem divina. Não pela força de homens, mas pelo poder do Espírito Santo. É a armadura do cristão, Efésios capítulo 6. Por isso, Senhor, reveste-nos da tua armadura. Todos os dardos inflamados do maligno, sejam quais forem, nós os colocamos agora em tuas mãos. Todo sentimento de angústia, todo sentimento de opressão, toda essa sensação de ansiedade, e todo qualquer tipo de mal-estar físico, seja ele qual for, pelo poder do nome do Senhor Jesus, repreendo agora. Toca, Senhor, nessa saúde física. Toca, Senhor, nesse emocional. e toca no espiritual, Senhor. Equilíbrio. Equilíbrio. Por favor, respire comigo pelo nariz. Solta o ar pela boca o máximo que puder. Faz isso, mais uma vez. Senhor, vem com o teu Espírito Santo. Veja que a palavra dita, o correto, não é respirar, é inspirar. Olha o termo. Quando eu sou formado em educação física, então eu explicava para fazer o exercício, o correto é inspirar pelo nariz. Expirar pela boca. Seria respirar e soltar o ar. Inspira. Expira. Senhor Jesus, pelo poder do teu nome, a palavra inspirar, vem nos encher com santos pensamentos. Com teu pensamento. Os verdadeiros pensamentos. Acabei de ler a palavra de Deus agora. Filipenses capítulo 4. Enquanto eu estou orando, o Senhor está tirando essa angústia no coração. E os testemunhos que virão. Obrigado, Senhor Jesus, porque a pessoa fica tensa e o Senhor tocando em enxaqueca. O Senhor tocando em sinusite. A resistência imunológica, uma das coisas que a ansiedade faz, e nós estamos orando essa semana por ansiedade, é baixar a nossa resistência imunológica. Senhor, eu peço nesse momento, toma conta do nosso corpo, toma conta da nossa mente, toma conta da nossa alma e equilibra-nos. Pelo poder do teu Espírito, equilibra-nos. Mais uma vez, inspira. Vem, Espírito Santo, com o teu poder. E expira, solta o ar. E tudo que não é teu, Senhor, toda essa sensação de vazio, cansaço, desânimo. Palavra, ei, você que está desanimado, desanimada, para você hoje. Senhor, batiza, mergulha no teu Espírito, Senhor. A imagem mais simples que me vem agora é de uma esponja, seca, seca. E ela sendo encharcada, inundada por Deus. Você já lavou a louça? Pega uma esponja seca, você não vai lavar nada. Você tem que jogar a água, embebê-la com água. E aí você vai conseguir lavar. Você pode jogar o sabão que você quiser, mas ela precisa de água. Se você pegar a esponja seca, ela não vai fazer nada. Para poder limpar, ela tem que ter água. É a água que purifica. Eu peço, Senhor, derrama essa água, mas o teu sangue, Senhor. O sangue de Jesus tem poder. E hoje eu estou no Sagrado Coração de Jesus, os colocando dentro desse coração. E a imagem final da oração é essa. O coração de Jesus bate forte por mim, por você, por nós. Esse coração que vai nos tocando. E a palavra maravilhosa é uma transfusão de sangue, de coração, do coração de Jesus para o seu, para o meu, para o nosso coração. Nossa, eu tenho um cartão que mostra muito isso. Vou ver se eu coloco hoje. É uma criancinha de joelhos. Jesus está na cruz e aí tem um, como se fosse realmente um cano que vai levando de coração para coração. Senhor, que essa transfusão do teu amor, um amor transbordante. Nossa, é linda a imagem. Repito, vou até postar depois mais tarde. Eu tenho missa agora 10 da manhã com os padres, mas mais tarde eu vou postar Jesus do coração dele para uma criancinha que está de joelhos. É um desenho simples, mas tão sério, tão profundo, que essa transfusão do teu amor transbordante, transbordante, transbordante. No mundo que, repito, destila ódio, nós somos transbordados de amor. Transbordados do amor do Senhor. Amor do Senhor Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Enche-me, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me. Que programa, que bênção. E não acabou ainda, preparado. Já voltamos. Estamos apresentando Nosso Momento de Fé, com o Padre Marcelo Rossi. Como anda a sua saúde? Você sofre com artrite, artrose, excesso de açúcar no sangue ou colesterol? Para você, eu apresento a cúrcuma da Meta Suplementos. Ela age no foco da dor porque tem curcumina, com efeito anti-inflamatório e antioxidante. Ajuda o tratamento da artrite, artrose, previne lesões nas articulações e... Rádio Cultura, a mais querida. Na hora de fazer suas compras, prefira sempre o melhor. Supermercado Pimentel. Todos os gêneros alimentícios, frutas fresquinhas e o melhor açougue da capital da amizade. Localizado no Conjunto Sonho Meu e no Parque Industrial. Supermercado Pimentel, o melhor para você. Atenção, moradores da cidade de São Jorge do Patrocínio. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em São Jorge do Patrocínio, na Avenida Principal, Estradas Benedito, São Henrique, São Rodrigues e Vicente. A interrupção vai ser no dia 11 de junho, das 2 da tarde até às 7 horas da noite. O desligamento é necessário para realizar serviços da rede. Em caso de mau tempo, o serviço poderá ser cancelado. Pensou em panificador e confeitaria? Pensou em panificador e confeitaria Nova Aliança? A panificadora que oferece o melhor para os seus clientes, buscando sempre a inovação e se tornando cada vez mais referência em sabor e qualidade em Umuarama. Uma grande variedade em pães, bolos, tortas, salgados fritos e assados e doces, além de um atendimento e ambiente aconchegante. Panificadora e confeitaria em Umuarama é panificadora e confeitaria Nova Aliança. Na Avenida Rio Grande do Norte, 1785. Fone 3639-9929. É a Rádio Cultura. Eu amo amar você. Os melhores presentes para quem você ama estão no comércio local. Neste Dia dos Namorados, celebre o amor e surpreenda quem você ama com presente do comércio local. As melhores opções em roupas, acessórios, calçados, itens de beleza e muito mais. Eu amo amar você. Uma campanha da ACIL. Arraiá de ofertas, multi-atacado. Costela minga congelada, 15,99 o quilo. Salame frigodasco, 25,90 o quilo. Coca-Cola, 2 litros e meio, 8,79. Macarrão Pilar, 400 gramas, 1,89. Achocolatada em pó Todd, 370 gramas, 7,79. Creme de leite líder, 200 gramas, 2,98. Inseticida Termimax, 30 ml, 9,99. Arraiá de ofertas, multi-atacado. Cultura no coração da cidade. Quem segurou foi Deus com seu amor de pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de pai. Ele é fiel, esse nosso Deus maravilhoso, nos segura, nos ampara. Ah, você quer ser fiel? Eu quero. Eu quis ser fiel, e o pecado como fé, amargurou meu coração. Voltamos a apresentar Nosso Momento de Fé, com o Padre Marcelo Rossi. e abençoai, santificai, exorcizai essa água. Eu vou pedir hoje uma graça especial. Nessa sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus, hoje é solenidade. Mas o que festa? Solenidade. O Senhor que essa água de fato seja uma, realmente um reavivamento, aliás, do nosso batismo, do teu Espírito em nós agindo, nos curando. A palavra é equilibrando corpo, mente, Espírito, em nome do Pai, do Filho, alma e do Espírito Santo. Amém. E Mário, só relembrando então, final de semana vai ser todo especial, sejam bem-vindos, serão todos bem-vindos. E essas frases que nos enchem, nos preenchem. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Olha o poder dessa frase. Depois leia Romanos capítulo 8, versículo 38. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, seja o que for, situações boas ou não boas, ruins. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Mas não é da boca, é do coração, tem que ser do coração. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. A alegria do Senhor é a nossa força. Nossa, ontem literalmente, hoje também. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Maria, passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Mãezinha, passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Nossa Senhora, passa na frente e pisa na cabeça da serpente. E muito obrigado, Jesus. O louvor, derruba o que for. O louvor é louvor. Não reclame, clame. E com certeza um final de semana abençoado. Amanhã tem um musical especial. Deus abençoe. E uma santa sexta. Abençoado fim de semana. Amém, Padre Marcelo. Muito obrigado, Padre Marcelo, pela sua mensagem positiva. A palavra de fé, a palavra de esperança, a palavra de coragem. É tudo isso que nós precisamos, é ou não é? Um minuto para as 9, o Padre Marcelo volta amanhã. Gente, hoje é uma sexta-feira, 7 de junho de 2024. Olha aí, já deu tudo certo, viu? Bota fé, acredite. Não desanime, não. Já deu tudo certo, você determinou. Já deu tudo certo, não se preocupe não. Já deu tudo certo. Você não tem que se preocupar e nem desanimar. Por quê? Porque já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Acredite, coloque a esperança no coração. Tudo certo. Mas vamos lá, ó. Já deu tudo certo. Uma boa manhã para todo mundo. Bom dia, família Cultura. Nós estamos chegando na sua manhã de sexta-feira. Já deu. A partir de agora eu quero você junto comigo aqui na Cultura Umuarama ao vivo. Já deu tudo certo. 9 horas, 1 minuto, eu vou chamar o Repórter Cultura. O Repórter Cultura tá chegando aí com a informação da hora. E na sequência a gente coloca no ar o programa Eduardo Melo para levar a informação, para levar a prestação de serviço, para levar a utilidade pública, boa música. Então vem comigo, alô, alô, repórter! Na Cultura, você fica bem informado. Informação, reportagem, essa é a nossa Rádio Cultura. Num oferecimento de supermercados Planalto e Brancores Tintas. Repórter Cultura. e as últimas notícias da hora. A Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária, apreendeu 5 toneladas e 600 quilos de substância semelhante à maconha na madrugada desta quinta-feira em Maringá, no noroeste do estado. É a maior apreensão no município desde junho de 2020, quando foram retiradas 6 toneladas e 600 quilos de circulação. O prejuízo estimado ao crime organizado é de mais de 27 milhões de reais, conforme explicou o comandante da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária, capitão Luiz Eduardo Beiger da Luz. A apreensão ela aconteceu após diligências que levaram até um grande depósito onde essa droga estava escondida. Além disso, durante as buscas no local, os cães de faro foram aplicados e localizaram diversos fardos de entorpecentes escondidos numa localidade abaixo do nível do solo. A ação aconteceu durante a Operação Recobrimento Rodoviário, pois as investigações apontaram que o depósito da droga fica nas proximidades da BR-376. Tá certo, obrigado Natália Gonçalves pelas suas informações. Esse foi o Repórter Cultura, trazendo, portanto, a informação de uma grande apreensão de maconha, mais de 5 toneladas apreendidas ali na região de Maringá. Repórter Cultura, de hora em hora você vem informado. Informação, reportagens, essa é a nossa Rádio Cultura. Oferecimento Supermercados Planalto e Brancores Tintas. É você sabendo de tudo, bom dia, tô chegando, bom dia. Eduardo Melo vem aí, Eduardo Melo vem aí, Eduardo Melo está aqui. Só pode ser na cultura. Eduardo Melo. É na cultura o Moaramba que a gente começa mais uma edição do programa Eduardo Melo. Hoje sexta-feira. Hoje uma sexta-feira de tempo bom aqui em Umuarama. Já a gente confere aí a previsão do tempo, mas parece que a sexta-feira promete, hein? Sexta-feira sua linda, eu tô feliz porque fim de semana começou. Oh, oh, oh, oh, oh. Fim de semana começou. Oh, oh, oh, oh. Olha, eu particularmente gosto de todos os dias, mas a sexta-feira eu amo. Meu dia. Quem que gosta da sexta-feira aí, hein? Quem que gosta da sexta-feira? Mais uma semana cumprida, né, gente? Compromissos, missão, responsabilidade. Mas vamos em frente, que ainda dá tempo pra gente realizar coisas maravilhosas nesta sexta-feira. 7 de junho, o programa Eduardo Melo está começando agora. Eduardo Melo, o amigo de todos os dias. Eduardo Melo, alegrando sua família. Estativo pronto pra nos ajudar. É só lá no PR, pode confiar. Eduardo Melo, amigo da gente. E você já sabe que se você precisar de um amigo, você vai contar comigo. Programa Eduardo Melo. Estamos chegando no oferecimento de rede de supermercados Planalto. Tá rolando hoje a Sexta do Churrasco. Que delícia, hein? Sexta do Churrasco hoje, com grandes ofertas lá no açougue mais completo da cidade, que é do Planalto, né? O oferecimento de Ultra Popular, a Vermelhinha, a Ultra Popular. Tem 3 em Umuarama para melhor te atender na praça, próximo à Praça Arthur Thomas, pertinho da Santos Dumont e também na Praça Miguel Rossafa. No oferecimento de panificadora Nova Aliança, uma delícia de panificadora ali no alto da Rio Grande do Norte, Praça do Chetás. Em nome da Claro, a Claro é a maior operadora de telefonia móvel do Brasil. A internet que não te deixa na mão, hein? É a operadora que não te deixa na mão, te garanto. Também no oferecimento, minha gente, de Vivian Supermercados. O bom de preço da grande Umuarama. Está no ar o programa Eduardo Melo até às 10 da manhã. Até a chegada do Edelson Moura. Nós estaremos juntos aqui pela Cultura Umuarama, pelo rádio, pelo aplicativo e pelo celular. Na Rádio Cultura, Eduardo Melo. E quem está comigo é a repórter Marina Prota, trazendo já a previsão do tempo para esta sexta-feira, Marina. Previsão do tempo. O tempo permanece estável no Paraná nesta sexta-feira, sem previsão de chuvas. Na maior parte do estado, o céu fica com pouca nebulosidade, situação que favorece para que a temperatura varie bastante ao longo do dia, com frio no amanhecer e um tempo mais quente à tarde. Alguns nevoeiros devem restringir a visibilidade no início da manhã no sul e no leste paranaense. Umuarama, mínima de 16, máxima de 28 graus. Francisco Beltrão, mínima de 13, máxima de 24. Guarapuava, mínima de 12, máxima de 22. Jaguariaíva, mínima de 11, máxima de 22. Jacarezinho tem mínima de 14, máxima de 27. Em Curitiba, na capital do estado, mínima de 11 e máxima de 23 graus. As informações do tempo com Marina Prota. Obrigado, Marina Prota, trazendo aí a previsão do tempo. Valeu, Marina. Nesse momento, vamos ver como é que está a temperatura em Umuarama, nesse exato momento. Umuarama tem uma temperatura muito agradável, 21 graus agora. A condição é ensolarada para todo o dia de hoje. Deve chegar a 30, viu, gente? 30 graus. Tá? Então, o fim de semana vai ser de calor. Vai ser de muito calor. Ah, falar em fim de semana, amanhã tem vacinação contra a paralisia infantil, hein? É, amanhã tem vacinação nos postos de saúde da poliomielite. Então, daqui a pouco eu falo aí quais são os postos em que será oferecido aquelas gotinhas que salvam vidas, né? As gotinhas que salvam a criança contra uma doença tão terrível, tão cruel contra, que é a paralisia infantil. Portanto, não há previsão de chuva para o fim de semana. É só tempo bom, calor, calorão de 40 graus aqui na capital da amizade. Gente, hoje é uma sexta-feira, 7 de junho. O que esse dia representa na história? Quais são os acontecimentos que ficaram na história e que marcam este 7 de junho? Vamos ver! E agora, um acontecimento que ficou na história. Em 7 de junho de 1987, é demolido um dos dois edifícios das centrais elétricas de São Paulo, CESP, no centro da capital paulista, que pegaram fogo em 21 de maio. Você ouviu o dia de hoje na história. Muito bem, o dia de hoje na história. E agora, o santo do dia. A gente traz aqui as informações, curiosidades sobre o dia de cada santo. Vamos ver o que a Igreja Católica, qual é o santo que a Igreja celebra hoje. Agora, no seu rádio, Santo do Dia. Santo do Dia. Santo do Dia. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos aqui no seu rádio com o quadro Santo do Dia e hoje, dia 7 de junho, celebramos São Pedro de Córdoba. O santo de hoje viveu num tempo de grande perseguição. Foi no século IX, no ano de 851. Um rei de outra religião estava impondo para os cristãos a renúncia de Cristo e a adesão a tal outra religião. Claro que muitos optaram pela fidelidade a Jesus, mesmo em meio às ameaças e perseguições. Eles foram com alegria testemunhando a esperança da ressurreição. Foram degolados e depois tiveram seus corpos dependurados e queimados. E ainda tiveram suas cinzas lançadas no rio para que ninguém os venerasse. Tá aí para você mais uma linda história dos santos da Igreja Católica. Eu sou Juliana Bonafé, espero que você tenha gostado. E nós nos falamos no próximo quadro, Santo do Dia. Bom fim de semana, você, Juliana. Ouviu, Santo do Dia. Você ouviu Santo do Dia. É a Juliana trazendo pra gente o Santo do Dia. Programa Eduardo Melo. Gente, são 9 horas, 11 minutos. Agora, daqui a pouco, tem aí o Cultura no WhatsApp. Já tem o Rádio Saúde. A gente vai batendo papo, a gente vai trazendo as informações mais importantes. Afinal, nós estamos aqui de olho na cidade. De olho na cidade, programa Eduardo Melo. E o que vai acontecendo em Umuarama, a gente vai informando pra você. Olha, tá chegando aí o dia dos namorados, eu quero dizer pra você que a rede de óticas Mercadão dos Óculos tá com uma super promoção. Olha que legal, você vai comprar o óculos completo lá no Mercadão e ganha um óculos de sol. Isso mesmo, você vai comprar todo o óculos, vai lá, faz a armação, faz a lente e de presente você já leva o óculos solar. Presentaço do Mercadão, promoção que tá rolando aí do Dia dos Namorados. Tem duas lojas, uma na Avenida Paraná, perto da Planeta Jeans, perto da loja da Claro e também ali ao lado da loja Americana. Passe na Claro, passe lá no Mercadão, aproveite tudo aquilo que a gente vai falando aqui pra você, aqui no programa Eduardo Melo. Eduardo Melo é o amigão de todos os dias. Tá tudo bem por aí? Rádio Cultura. Eu tô na cultura. Alegrando a sua alegria, família. Alegria, alegria. Bom dia, bom dia. E eu vou fazer um convite pra você agora. Quem é que gosta aí do Rio Negro e Solimões? Do Michel Teló? Do Fernando e Sorocaba? Gente, o Moaramba comemora dia 26 agora, dia 26 de junho. 69 anos e vem aí grandes shows para comemorar os 69 anos da nossa cidade. Escuta só! Umuarama faz 69 anos com uma grande festa. De 25 a 30 de junho no Parque de Exposições. Muitas atrações para toda a família. Parque de diversões, praça de alimentação e shows com entrada franca. Dia 25, Rio Negro e Solimões. Felicidade, felicidade. Dia 26, Banda da Polícia Militar. Dia 27, Fernando e Sorocaba. Dia 28, Michel Teló. Traga sua família para esta grande festa e comemore conosco 69 anos da capital da amizade. Realização, Prefeitura de Umuarama. Apoio, Sanepar. E nós vamos comemorar os 69 anos com grande estilo, né? Aliás, das três duplas, ou melhor, dos três artistas, Michel Teló, Rio Negro dos Solimões, Fernando Sorocaba. Eu, particularmente, eu, Eduardo, gosto muito, muito do Rio Negro e Solimões. Foi numa festa de rodeio que a gente brigou feio e nunca mais se falou. E a vida foi seguindo, nunca mais te procurei, você também nunca me procurou. E depois disso, nenhum beijo prestou e pelo visto chamou ninguém de amor. Não firmou com ninguém porque me comparou. Cultura. Sabe aquele beijo que te leva ao céu? Tá na sombra do meu chapéu. Se tava com saudade, hoje eu mato ela. Boca com boca, fivela com fivela. Sabe aquele beijo que te leva ao céu? Tá na sombra do meu chapéu. Se tava com saudade, hoje eu mato ela. Boca com boca, fivela com fivela. Foi numa festa de rodeio que a gente brigou feio e nunca mais se falou. E a vida foi seguindo, nunca mais te procurei, você também nunca me procurou. E depois disso, nenhum beijo prestou e pelo visto chamou ninguém de amor. Não firmou com ninguém porque me comparou. Sabe aquele beijo que te leva ao céu? Tá na sombra do meu chapéu. tava com saudade e hoje eu mato ela. Boca com boca, fivela com fivela. O aniversário de Umarama. Vem aí o Rio Negro e São Limões. Michel Teló e Fernando Sorocaba. Hoje eu mato ela. Olha aí o Rio Negro. Olha o Rio Negro e São Limões. É sucesso. Beijo que te leva. Se é sucesso, a cultura toca. Sombra no meu chapéu. Te tava com saudade e hoje eu mato ela. Fivela com fivela. Com boca, fivela com fivela. Sabe aquele beijo que te leva ao céu? Se tava com saudade, hoje eu mato ela. É fivela com fivela. Gente, outra música do Rio Negro e São Limões que eu gosto muito é aquela Frio da Madrugada. Aquela também é maravilhosa. Fala que não. Sei que você quer voltar. Linda, linda. Vale a pena ouvir de novo. Quem sou eu? A Lourdes Barbosa gosta, a Lourdes Barbosa gosta. O amor super. A Marlene, a Lourdes Escapim gosta. A Roseli Champão também gosta. A Maria Aparecida Borges. Ou melhor, a Márcia Borges gosta, é. A Cleonice dos Santos também, também, também, também, também. Minha mente, a sorte. Linda, maravilhosa. Tem uma outra do Rio Negro também que eu adoro. Vê se você se lembra dessa. 9:18 agora. Em um quarto de hotel. Cantando junto com Daniel aqui, hein? Eu estou desesperado. Então vamos aguardar, gente, porque tá chegando aí as festividades de aniversário de Umarama. Você sabia que nós teremos desfile na avenida esse ano? Teremos desfile. Dia 26 de junho, às 9 da manhã, as escolas, as empresas, né? Vamos mostrar o potencial de Umarama, a indústria. Todo mundo vai descer aí a Avenida Paraná. Nós teremos o desfile cívico-militar, dia 26 de junho. Pra quem não tá sabendo, eu tô contando agora. Criançada já tá ensaiando na escola. E aí, pra comemorar também, cantar os parabéns pra Umarama aí, o Rio Negro e o Solimões, Fernando Sorocaba e o Michel Teló. Bom dia, bom dia, bom dia. Todo dia. Tá em casa? Tá no trabalho? Rádio Cultura. Olha, e vem aí a maior e melhor cobertura das eleições municipais, hein? A Cultura vai dar um show de cobertura na cobertura das eleições. Vem aí as eleições municipais e a maior e melhor cobertura é aqui na Rádio Cultura. Está aparecendo aí vários candidatos agora, hein? Você viu só? Se manter esses candidatos aí, o Umarama vai ter 4, 5 candidatos a prefeito nestas eleições. Já temos aí o Fernando Escaravaca. Ex-prefeito de Umarama, ex-deputado. Fernando Escaravaca é candidato, é pré-candidato. Por enquanto temos que falar assim. Temos que aguardar as convenções agora em agosto. Então, Fernando Escaravaca é pré-candidato a prefeito de Umarama. Outro pré-candidato que está se apresentando aí é o atual vice-prefeito, Hermes Pimentel. Pimentel também já se declarou pré-candidato a prefeito. Quem também já se manifestou aí, dizendo que é pré-candidato, é o ex-vereador Marcelo Nelly. Marcelo Nelly também tá falando que é pré-candidato a prefeito. Tem mais aí? Tem. A vereadora atual, Ana Novaes. Ela também tá dizendo, olha, eu sou pré-candidata a prefeita de Umarama. Legal. Bom, quem mais? Marcelo Adriano. Ontem o candidato... O ex-secretário de Indústria e Comércio de Umuarama, o empresário Marcelo Adriano. Ele tá falando aí que também é pré-candidato a prefeito. Então, nós temos cinco aí, cinco. Ah, pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, a professora Beth Piscinini. Ó, seis candidatos, hein? Seis. Seis opções aí para você escolher. Se todos passarem pelas convenções, nós teremos seis candidatos a prefeito de Umuarama. Agora, claro que pode haver composições. Aquelas composições, né? Um pode ser vice do outro, né? Pode até haver aí uma desistência. É um jogo político, né? A política já está movimentada aqui em Umuarama. E aqui na Cultura, você terá a maior e melhor cobertura das eleições. Há 60 anos, a Cultura traz aí o resultado primeiro das eleições. Quem será o prefeito de Umuarama, né? Com tanto candidato assim, né? Opção é que não falta. Sei não, daqui a pouco eu também vou me candidatar. Vem aí as eleições municipais. E a maior e melhor cobertura é aqui na Rádio Cultura. A água que corre nos rios do Paraná tem o cuidado da Copel. Mantemos uma rede de monitoramento nas bacias hidrográficas onde ficam as usinas. E os dados coletados pelas estações são abertos para toda a sociedade. A qualidade da água também é medida periodicamente com a análise de 25 parâmetros para garantir a proteção da vida nos rios e nos lagos. Cuidar do meio ambiente com energia é da nossa natureza. Copel, pura energia. Eu amo amar você. Os melhores presentes para quem você ama estão no comércio local. Neste Dia dos Namorados, celebre o amor e surpreenda quem você ama com presente do comércio local. As melhores opções em roupas, acessórios, calçados, itens de beleza e muito mais. Eu amo amar você. Uma campanha da ACIL. Arraiá de Preços Baixos Planalto. Hoje tem cesta do churrasco. Cerveja Heineken, lata 473 ml, 5,89. Whisky Drures, 900 ml, 39,90. Coxa com sobrecoxa de frango congelada, 7,59 o quilo. Costela suína, sulita, temperada, 16,97 o quilo. Coxão mole, 28,99 o quilo. Hoje tem cesta do churrasco. Arraiá de Preços Baixos Planalto. Ultra Popular informa a hora certa. Agora no relógio da Cultura Umuarama, 9 horas 24 minutos. Bom dia. Drogarias Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil, com 3 unidades em Umuarama. E já estamos de volta. Essa é a Rádio Cultura. Muito bom dia pra você. A Rádio da Cidade. E nós vamos seguindo aqui com o programa Eduardo Melo. De olho na cidade, programa Eduardo Melo. Vamos seguindo por aqui, de olho na cidade, de olho em tudo que tá acontecendo. Amanhã tem vacinação contra a paralisia infantil, contra a poliomielite. Atenção, mamães, atenção, papais, atenção, você que é responsável aí por um menor de idade. É o seguinte, amanhã a vacinação, gente, começa às 8 da manhã. E vai até às 5 horas da tarde. Vacina para crianças menores de 1 ano devem atualizar a cardeneta. E crianças de 1 ano a 4 anos devem receber também uma dose da vacina da gotinha, viu? Então, amanhã, para criançada aí, papai e mamãe acorda cedo. Aliás, papai e mamãe já acorda cedo, porque a criançada não dorme, né? Amanhã vai atender aí o posto de saúde lá do Guarani. Alô, alô, alô, Guarani, Anchieta, a UBS lá do Guarani. Vai atender também amanhã, atenção, hein? Amanhã atende também a UBS do Vitória Régia. De olho na cidade, programa Eduardo Melo. Posto de saúde do Jardim Lisboa, também atendendo amanhã. O posto de saúde central. Lopati, Serra dos Dourados e Santa Elisa. Então, a maioria dos postos de saúde amanhã aberto para atender aí as nossas crianças contra a vacina contra a paralisia infantil, tá? Leva a carteirinha, leva a cardeneta de vacinação, né? Até para ver se tá faltando alguma vacina aí na cardeneta da criança. É importante que a gente tenha essa responsabilidade, leve os filhos para ser vacinado, porque a vacina é prevenção, né, gente? A paralisia infantil já está erradicada no Brasil há muito tempo, mas se não houver uma participação decisiva, o pai, a mãe, todo lá levando o filho para tomar a vacina, vai que a paralisia infantil volta, vai que a doença volte aí, é ou não é? Não é verdade? Então, vamos lá, amanhã todo mundo indo pro posto de saúde e levando os baixinhos pra tomar as gotinhas que salvam. De olho na cidade, programa Eduardo Melo. E domingo, às 8 da manhã aqui na Cultura, a missa com o padre Reginaldo Manzotti. Santa Missa em Seu Lar com o padre Reginaldo Manzotti. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui, todos os domingos, com a Santa Missa. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. Todos os domingos temos o nosso encontro marcado. Evangelizar é preciso. Acompanhe a Santa Missa em Seu Lar com o padre Reginaldo Manzotti, direto do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, todos os domingos às 8 da manhã, aqui na Cultura, a rádio da cidade. Mas você não pode perder a Santa Missa. Deu 8 da manhã, a gente transmite a missa direto do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba, com o padre Reginaldo. Então, coloca aí no celular, o despertador, acorde mais cedo no domingo, 8 da manhã, o Moarama ligada, a região ligada para acompanhar a Santa Missa Dominical, a Santa Missa de domingo, com o querido padre Reginaldo Manzotti, que todos os dias, às 7 da manhã, no programa do Argentino, ele faz a oração da manhã, uma oração linda, linda, linda do padre Reginaldo, diariamente aqui na Cultura. Rádio Cultura nas redes sociais. Cultura no WhatsApp. Muito bem, vamos dar um bom dia pra família Cultura. Pessoal que tá aí no WhatsApp agora. Cultura nas redes sociais. Cultura no WhatsApp. Olha, a Marlene tá ligadinha aqui na Cultura. Bom dia, Marlene. Bom dia. Quero também mandar um abração muito especial pra Cris, que mandou aqui um banner, uma mensagem linda com a imagem de Nossa Senhora de Aparecida. Bom dia, viu, Cris? Oi, bom dia! Também cumprimentar e desejar uma ótima sexta-feira para minha querida amiga Neuza Faneco. Ela tá lá no quilômetro 10. Bom dia, viu, Neuza? Bom dia pra você também. O pessoal vai mandando, gravando o áudio. O pessoal vai mandando mensagem. Bom dia, Eduardo Melo. Israel aqui de rede social. Se tiver sorteio, me coloca no sorteio. Tá legal. Segue a líder, segue a cultura. Um abraço pra você, Israel. Muito obrigado, viu? A Vera tá acompanhando a Cultura lá pelo aplicativo em Alto Paraná, isso? Tá? Ela diz que é de Alto Paraná. Isso mesmo, isso mesmo. Muito obrigado, viu, Vera? Ótimo dia pra você. Um bom dia pra minha amiga. Minha amiga Cleonice dos Santos. Dá um bom dia pra Cleo aí, vai. Bom dia. Ela diz o seguinte, ó. Bom dia, bom dia, bom dia. Legal. Vamos lá, Roseli. Roseli colocou um bom dia, mas um bom dia gigante aqui, né? Ela colocou assim, ó, bom dia! Oi, bom dia! Mandar um abração também pro Isaías da Silva, que também já está ligado aqui na Cultura. Vamos lá, a Lourdes Barbosa, diga-me lá, Lourdes! Bom dia, Eduardo Melo. Bom dia, amiga! Tudo bom? Eduardo Melo, por favor, toca pra mim a música do Eli e Léo, é uma bem velha já. É, como que é? É Legítimo Doutor. Eu gosto muito dessa música. Toca pra mim, por favor. Vou procurar aqui um trechinho pra você. Vou tocar, vou ver se eu acho aqui. Viu? Oi, Eduardo Belo. Eu vi você falando. Eu amo Rio Negro e Solimões. Aí hoje eu quero ver tempo, toca pra mim, legítimo da tua com a Léo. E oferecer pra todos que estão ouvindo a música, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia pra você e sua família. Amém, tchau, tchau. Amiga. Fala pra mim aí, quem que você quer ouvir? O Vitor e Léo ou Lil e Léo, hein? Nas redes sociais. Cultura no WhatsApp. Olá, o Edinaldo Cabral tá comigo aqui dizendo o seguinte, ó, Eduardo, ficou linda a praça. A praça em frente à catedral, realmente, hein? Parece que já tá concluída, né, Edinaldo? Ficou linda, viu, gente? Ficou linda. Eu passei, coincidentemente, eu passei ontem lá na praça e já terminou, né? Já terminou lá as obras de revitalização da praça ali em frente à catedral. Ficou realmente maravilhosa, viu? Ficou maravilhosa. Precisava já há muito tempo, o Edinaldo até mandando pra mim aqui uma foto, olha lá, uma imagem lá da praça, ó. Tá lá na praça agora, tirou, tá ouvindo pelo celular lá, ó. É, legal, tá ouvindo pelo celular, acompanhando a Rádio Cultura nesta manhã. Muito bem, como é que chama aquela praça mesmo em frente à catedral, hein? Hã? Fala pra mim aí pra lembrar, vamos lembrar. Hã? Pessoal, é essa? Ah, tá. Ah. Tô conversando com o pessoal da produção aqui, o pessoal tá me falando aqui. Ah, pesquisa aí, eu esqueci o nome da praça agora. Tá? Então tá bom. Fala pra mim aí depois, quem souber. Eu não tô lembrando agora. Gente, vamos falar da dengue. A dengue, vou te falar, hein? Ah, eita, mosquitinho danado esse, hein? Que mosquitinho danado! Toda semana aqui o governo do estado vai liberando o boletim. E todos os dias nós temos aí, toda semana, o aumento de casos. E o Moarama tem aí, só para você ter uma ideia, mais de 8 mil casos da doença. Isso mesmo. E a saúde, a Secretaria de Saúde, infelizmente, confirma aí a quarta morte por dengue aqui em Umuarama. Mais uma pessoa morre vítima da dengue. Essa informação está aqui na Cultura Umuarama nesta manhã. Mais uma pessoa, já é a quarta vítima da dengue aqui em Umuarama. Então, para quem fala que é a dengue, ah, não é nada não. É sim, é uma doença que pode matar e mata. Quatro, ela existe, ela é real. O mosquitinho da dengue tá aí, gente. Vamos fazer a nossa parte. Aproveite o fim de semana e faça uma limpeza aí no seu quintal. Não deixe a água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, usa a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar. A dengue pode pegar, a dengue pode. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Muito bem, então tá aí, faça a sua parte, você também. Edinaldo Cabral, já tem aí o nome da praça em frente à catedral que foi revitalizada? Bom dia, Eduardo, mandei um áudio em cima aí, ó. Só até pra ir no ar pra você que tá aí, ó. Tô aqui na praça aqui, a praça tá quase concluída, mas tá linda a praça, hein? Praticamente concluída. Praça Papa Paulo VI. Em frente à catedral, tá muito bonito, até os banheiros tem espelho, tem banheiro, tem tudo organizadinho, tudo bonitinho, parquinho pras crianças, tá muito bonita a praça, hein? Legal, valeu, Edinaldo, é Praça Paulo VI, Papa Paulo VI, é o nome da praça em frente à catedral, revitalizada, realmente ficou um espetáculo. Todo mundo vê. O Mercadão dos Óculos é o melhor pra você. Pra presentear seu namorado ou namorada, vem pra rede de óticas Mercadão dos Óculos, que você encontrará o presente ideal. Além de dar um bom presente, você vai cuidar da saúde visual de quem você ama. Na compra do óculos completo, você ganha um lindo óculos de sol. É isso mesmo, um lindo óculos de sol. Promoção assim é só no Mercadão. Ninguém vende mais barato que a gente. Em dois endereços em Umuarama, na Avenida Paraná, perto da Planeta Dia. jardins e ao lado da nossa casa. Vem para o Mercadão, vem! Mercadão dos Óculos, programa Eduardo Melo. Hora de falar agora do Vivian Supermercados, não é verdade? O preferido da dona de casa. Sabe por que que a dona de casa gosta de comprar lá no Vivian? Porque tem preço baixo, tem economia, tem preço baixo, tem produtos, tem economia, tem oferta, tem bom atendimento, né? E para esta sexta-feira, o Vivian preparou ofertas imbatíveis. Confiram as ofertas para esta sexta. Miolo da paleta bovino marroá, quilo R$27,90. Arroz e taza, tipo 1 agulhinha, 5 quilos, R$26,90. Feijão maravilha, 1 quilo, R$4,89. Pernil suíno com pele congelado, quilo R$9,90. Iogurte firmeza bandeja com 6 e margarina doriana, 500 gramas, R$4,69. Salsicha defumada, seara, quilo e linguiça pernil firmeza, 600 gramas, R$9,98. Vivian Supermercados, na Avenida Londrina. O cigarro jogado pela janela do carro, um lixo queimado ou um balão solto no ar. Pequenas atitudes podem ter consequências graves. Queimada é crime, agride o meio ambiente e, se chega perto das linhas de transmissão de energia, pode deixar cidades inteiras sem luz. Não seja você o responsável por tantos danos. Denuncie queimadas irregulares à Força Verde da Polícia Militar pelo 181. Copel, pura energia. Drogarias Ultra Popular, informa a hora certa. No relógio da cultura, são 9:38. Drogarias Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil, com 3 unidades em Umuarama. Já estamos de volta. Deixa eu cantar parabéns aqui aos aniversariantes do dia. Tem muita gente aniversariando nesse 7 de junho. Feliz aniversário para todo mundo. Muitos e muitos anos de vida. Parabéns, parabéns, parabéns para você. Cultura. E quem são os famosos que estão de aniversário hoje? Aniversário dos famosos. Aniversário dos famosos. Aqui você fica sabendo a data de aniversário do seu artista preferido. Aniversário dos famosos. E está aniversariando neste dia 7 de junho, Cristina Rocha, jornalista, modelo, apresentadora de televisão e atriz brasileira. Oba! Cuca, treinador de futebol brasileiro. Carla Marins, atriz brasileira. Cafu, ex-futebolista brasileiro. Cláudia Rodrigues, atriz e humorista brasileira. Flávia Alessandra, atriz brasileira. E Bruno De Luca, apresentador brasileiro. Se ainda estivessem vivos, hoje seria aniversário de Eurico Miranda, político, jurista e dirigente esportivo brasileiro. E Prince, multi-instrumentista, músico e dançarino norte-americano. E os nossos parabéns também vai para todos os aniversariantes de hoje, hein? Super beijo! Aniversário dos famosos! Parabéns a todos os aniversariantes! Para todos os aniversariantes, a Rádio Cultura deseja os três S's, né? Saúde, sorte e sucesso para todo mundo! Faltando 20 para as 10, daqui a pouco tem o Edelson Moura. O Edelson Moura está chegando daqui a pouco, às 10 da manhã. Deixa eu trazer um recado de Deus para você hoje. Eu sempre falo aqui que eu tenho um recado, um super recado, todas as manhãs, né? Aquela hora que a gente dá aquela paradinha nos nossos afazeres, né? A minha amiga que está em casa agora, você que está no seu serviço, você que está no seu trabalho, preste atenção nesse super recado de Deus para você. Chegando agora na sua rádio, um super recado de Deus para você. No ar, no ar, no ar, recado de Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4, versículo 6. E esse foi o nosso recado de Deus para você. Recado de Deus. De volta a qualquer momento.

Ultra Popular, em 3 endereços em Umuarama. 2 na Paraná, uma pertinho da Praça Santos Dumont e a outra pertinho da Praça Arthur Thomas. E a terceira na Praça Miguel Rossafa. A farmácia mais barata do Brasil, Ultra Popular. A farmácia mais barata do Brasil. Em panificador e confeitaria. Pensou em panificador e confeitaria Nova Aliança. A panificadora que oferece o melhor para os seus clientes, buscando sempre a inovação e se tornando cada vez mais referência em sabor e qualidade em Umuarama. Uma grande variedade em pães, bolos, tortas, salgados fritos e assados e doces, além de um atendimento e ambiente aconchegante. Panificador e confeitaria em Umuarama é panificador e confeitaria Nova Aliança. Na Avenida Rio Grande do Norte, 1785. Fone 3639-9929. Atenção, ouvintes do município de Maria Helena. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Maria Helena, na estrada Alvorada e rodovia PR-482 Maria Helena Nova Olímpia, Dr. Moacir Loures Pacheco. A interrupção vai ser no dia 11 de junho, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços da rede. Em caso de mau tempo, o serviço poderá ser cancelado. Eu amo amar você. Os melhores presentes para quem você ama estão no comércio local. Neste Dia dos Namorados, celebre o amor e surpreenda quem você ama com presente do comércio local. As melhores opções em roupas, acessórios, calçados, itens de beleza e muito mais. Eu amo amar você. Uma campanha da ACIL. Arraiá de ofertas multi-atacado. Cerveja Petra, lata 350 ml, 2,69. Picanha suína, sulita temperada, 19,97 o quilo. Filé de peito de frango congelado, 15,90 o quilo. Energético Monster, 473 ml, 6,99. Café Caboclo, Avaco, 500 gramas, 15,98. Difusor Koala, 100 ml, 12,49. Arraiá de ofertas multi-atacado. Está chegando agora, bom dia, 11 minutos para as 10, já está na hora da gente colocar no ar o Rádio Saúde de hoje, desta sexta-feira. Todo dia a gente traz um tema relacionado aí à sua saúde, são dicas importantes para que você tenha informações e possa ficar com a sua saúde em dia. Então, num oferecimento de Drogarias Ultra Popular. Rádio Saúde. Está no ar mais um Rádio Saúde. A saúde do cidadão começa com informação. Rádio Saúde, prestação de serviço. Rádio Saúde, ação e compromisso. Rádio Saúde. Tudo bem, vamos ver agora o tema de hoje. Você ouve agora Saúde em Dia. Saúde em Dia. Dicas e informações de saúde e bem-estar para você viver bem melhor. Saúde em Dia. Saúde em Dia, saúde no seu rádio, saúde aqui, ó, juntinho com a gente, todo mundo falando desse tema tão importante todos os dias aqui na Melhor. Vamos lá então? Saúde em Dia começa agora com Lilian Flores. Gente, o consumo excessivo de alimentos remosos, minha avó que falava isso, não come esse alimento não, é remoso, minha filha. Enfim, remosos ou inflamatórios aumenta a inflamação e dificulta o processo, sabe do quê? Isso, cicatrização da pele. Uhum. O ideal é que esses alimentos não façam parte da rotina alimentar e que não sejam consumidos pelo menos por uma semana após a realização de uma cirurgia ou então a colocação de um piercing ou quando você for fazer uma tatuagem, tá bom? Dica de hoje falando de alguns desses alimentos, hein? Carnes processadas, se você for fazer cirurgia ou colocar piercing, tatuagem, evita nesses dias. Sucos industrializados também, bebidas alcoólicas e frituras. E o sorvete, sabia? Também é remoso, também é inflamatório, gente. Mas estamos falando mais especificamente no caso de alguma cirurgia, tá bom? E, claro, o refrigerante. Tá aí, então, essa é a dica de hoje. A alimentação mais saudável possível para você na sintonia e em momentos específicos, a gente precisa mudar a rotina, ok? Beijo para todo mundo, saúde para todos nós. Você acabou de ouvir Saúde em Dia, diariamente, com dicas e informações de saúde e bem-estar para você viver bem melhor. Saúde em Dia. Oferecimento de Drogarias Ultra Popular, a verdadeira vermelhinha, na Miguel Roçafa, pertinho da Praça Arthur Thomas e pertinho ali da Santos Dumont. A saúde do cidadão começa com informação. Rádio Saúde, prestação de serviço. Rádio Saúde, ação e compromisso. Rádio Saúde. Muito bem, faltando 8 minutos agora para as 10 da manhã. Tá na hora da informação. Girando pela cidade. Programa Eduardo Melo. Rádio Cultura. Um oferecimento de Mercadão dos Óculos, as últimas informações. A gente traz agora as principais informações das últimas horas. Uma operação de trânsito aqui em Umuarama resultou na apreensão de 11 motocicletas. Polícia Militar fez uma blitz, uma operação, 66 condutores foram abordados e 40 notificações de trânsito foram emitidas e 11 motocicletas apreendidas. Acidente na rodovia PR-082, ali na região de Nova Olímpia. O motociclista ficou ferido ao colidir na traseira de um caminhão. Já que em Umuarama, um condutor de uma motocicleta com placa dobrada, ele tentou fugir da blitz da polícia e acabou sendo detido. Ele, em vez de parar na abordagem da polícia, ele tentou empreender fuga. A outra informação no centro de Douradina. Grupo Rocan prendeu um homem que estava com armas, pinos para cocaína e quase R$8 mil em dinheiro. Polícia Notícia, Umuarama, o filho, olha o que aconteceu aqui em Umuarama, o filho usou faca para poder ameaçar o pai e agrediu o cachorro da família com chutes. Isso aconteceu aqui em Umuarama também. Também aqui na capital da amizade, um comerciante chegou para trabalhar e percebeu furto de dinheiro, celular e até um facão. Aqui no Paraná, gente, um professor foi afastado por suspeita de assédio sexual praticada contra alunas. Vamos para Douradina e Alto Piquiri. Polícia Militar cumpre mandados de prisão nas cidades de Douradina e Alto Piquiri. É, vamos chamar agora a repórter Marina Prota com uma informação. Olha que tragédia que aconteceu, mais uma, em Assis Chateaubriand. Uma explosão, hein? Uma explosão em um silo de secagem resultou na morte de um trabalhador. Mais um acidente envolvendo trabalhadores lá em Assis. A informação no Giro de Notícia com Marina Prota. Alô, Marina! Giro de Notícia. Uma explosão em um silo de secagem de grãos da Cevale, em Encantado do Oeste, distrito de Assis Chateaubriand, deixou um homem morto e outro gravemente ferido na quinta-feira. De acordo com a Polícia Militar, a vítima que morreu era paraguaia e trabalhava como terceirizada da empresa. A vítima, de 23 anos, que foi levada ao Hospital Bom Jesus de Toledo, está em estado grave. A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e investigam o caso. A professora filmada puxando o cabelo e empurrando para dentro da sala de aula uma aluna da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Irati, na região central do Paraná, foi indiciada por violência arbitrária e maus tratos. A vítima foi uma jovem de 19 anos com síndrome de Down e transtorno do espectro autista. A agressão foi gravada em 15 de maio por uma câmera de segurança da instituição e chegou aos pais por meio de uma denúncia anônima. É, chocou todo o Brasil, né? Essa professora filmada aí puxando o cabelo dentro da sala de aula de uma aluna lá da APAI, na cidade de Irati, região central do estado do Paraná. Ela foi indiciada e não poderia ter sido diferente. Ela foi indiciada por violência e maus tratos contra essa aluna da APAI. Vou te falar, hein? A menina de 19 anos, a vítima tem síndrome de Down, né? Com síndrome de Down, transtorno de espectro autista. É, foi aí agredida pela professora, foi afastada a professora e agora ela foi indiciada. Tá aí essa informação pra você aqui na Cultura, aqui na Gigante da Notícia. Na Rádio Cultura, Eduardo Melo. Às 9 horas da manhã, 57 minutos, mandar um abração lá pro Márcio André da Ilustrada FM. Grande Márcio André, sempre tá acompanhando aí a Cultura quando pode, mas o Marcinho também faz um programaço lá na Rádio Ilustrada, que é a co-irmã aqui da Cultura Moarama. Seria mais fácil se você saísse, se você bebesse, beijasse, curtisse, se desse motivos pro povo falar. Eu teria motivos pra te odiar. Mas quando você sai de casa, nunca tá acompanhada. Não tá pegando nada, mas não quer voltar comigo. Pra aceitar o fim, sabe o que eu preciso? Beija outro pra eu ver. Mas eu tomo a raiva de você. Me ajuda a te esquecer. Me ajuda a te esquecer. Beija outro pra eu ver. Mas eu me ajuda a te esquecer. Me ajuda a te esquecer. Música de beijar pelada, Eduardo Costa ao vivo. Mas quando você sai de casa, nunca tá acompanhada. Não tá pegando nada, mas não quer voltar comigo. Pra aceitar o fim, sabe o que eu preciso? Beija outro pra eu ver. Mas eu tomo a raiva de você. Me ajuda a te esquecer. Me ajuda a te esquecer. Beija outro pra eu ver. Mas eu tomo a raiva de você. Me ajuda a te esquecer. Me ajuda a te esquecer. Me ajuda a te esquecer. Me ajuda a te esquecer. Eduardo Costa, me ajuda a te esquecer. Gente, 10 horas da manhã, meu tempo já terminou, hein? Meu tempo tá terminando aqui. Vem aí o Edelson Moura, o melhor e maior radialista do Brasil. Alegrando a sua família. Estativo pronto pra nos ajudar. Amanhã a gente se vê, amanhã a gente se fala. Amanhã é sábado? Não, amanhã não. Só na segunda-feira. Só segunda-feira que a gente se vê, a gente se fala. Aqui na Cultura, a rádio mais querida de Umuarama, tá? Fique agora com o Edelson Moura, campeoníssimo de audiência. Beijo no coração. E até segunda. Bom fim de semana. Pode confiar. Eduardo Melo, amigo da gente. Bom dia, família Cultura. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura direto para seu celular. Disponível para Android e iPhone. Confiram as ofertas para esta sexta. Miolo da paleta bovino marroá, quilo R$27,90. Arroz e taza, tipo 1 agulhinha, 5 quilos, R$26,90. Feijão maravilha, 1 quilo, R$4,89. Pernil suíno com pele congelado, quilo R$9,90. Iogurte firmeza bandeja com 6 e margarina doriana, 500 gramas, R$4,69. Salsicha defumada, seara, quilo e linguiça pernil firmeza, 600 gramas, R$9,98. Vivian Supermercados, na Avenida Londrina. Vem aí as eleições municipais e a maior e melhor cobertura é aqui na Rádio Cultura. Atenção, moradores da cidade de Xambrê. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Xambrê, na seguinte localidade: Rodovia PR-489, Xambrê, a Pérola. Atenção para os horários da interrupção: dia 12 de junho, das 15 para as 2 até as 5h15 da tarde. Repetindo: interrupção de energia no dia 12 de junho, das 15 para as 2 até as 5h15 da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços da rede. Em caso de mau tempo, o serviço poderá ser cancelado. Nós somos a Cultura. CYJ 269. Ondas médias 1420 kHz. Rádio Cultura. Umuarama, Paraná, Brasil. Na internet culturaumuarama.com.br. Cultura. Atenção, esse programa é de conteúdo livre. Você vai ouvir agora, pela maior rede de emissoras de todo o Brasil, Ligação Nacional. A alegria vai tomar conta do seu rádio. Edelson Moura e Ligação Nacional, um show de programa. Se eu fosse um lobisomem, eu pegaria esse Charles Elp, esse cabra feio. Mas como eu sou Edelson Moura, eu quero mesmo é pegar esse safado no reio. Entre! Bom dia, meu povo! Boa tarde, boa noite! É mais um programa alegre, Ligação Nacional. O programa que toca no coração dos brasileiros, chegando até esta emissora, com muita alegria. São mais de 400 emissoras de rádio retransmitindo a gente por este país afora. Eita coisa boa! Obrigado, gente, muito obrigado. Edelson Moura, ao lado do Aspone Charles Elp e ao lado do Franklin Russo, colocando no ar. E as meninas do Besterol também, que daqui a pouco estarão chegando por aqui. Vamos nós! Vamos abrir no programa, Franklin Russo. Rádio Cultura, a rádio da cidade. Se tu quiser, eu invento um vento pra ventar o amor. Uma chuva bem chovida pra chover pé de fulô, pra tu ficar cheirosa e me dançar mais eu. Se tu quiser, poema um poema bem cheio de rima. Eu acendo a estrela mais bonita lá de cima. Faço tudo o que puder pra tu ficar mais eu. Se tu quiser, eu crio um sentimento pra gente se amar. Descubro um jeito novo de te abraçar. Te beijo com um beijo que ninguém nunca beijou. Se tu quiser, basta me dizer que eu virei correndo. É só me avisar que tu tá me querendo. E o mundo vai saber o que é um grande amor. Se tu quiser, basta me dizer que eu virei correndo. É só me avisar que tu tá me querendo. E o mundo vai saber o que é um grande amor. Thank you.

falei que não ia dar certo. Fica com ele me querendo perto. Eu sei, isso não é amor. Tá vendo aí, me ligando em altas horas, só o Santos chorando, querendo ir embora. Eu sei, aí lembrou de mim. E eu tô aqui, tô aqui, te esperando com o carro ligado. Sabe a bancada toda, estou aqui do lado. Esquece suas coisas pra deixar saudade. Me deixa seu desejo, eu pagar a vontade. Duas taças de vinho prontas pra brindar. E uma cama. Alô, meu povo, vamos falar aqui com Edelson Moura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou ouvinte desde a... Eu tenho que trabalhar na Rádio Nacional à noite. Certo. Naquele tempo era, as coisas eram mais fáceis. Era não, boa, tá mais fácil agora, mas... Era boa. Naquele tempo o povo só tinha um rádio. Ah? Aí eu lhe ouço pela rádio do Barra de Alcântara, de certo. Manhã. Certo, o programa certo. Do Leandro. Muito bem. Agora eu tô lhe vendo na rede social. Isso. Facebook. Isso. Instagram. TikTok. Então, isso. É um bom dia a você e sua família. Tá vendo como ela ontem é moderna? Ontem eu vi seu vídeo, ontem, ou foi anteontem, seu vídeo com seu filho portando uma sempre guitarra tem. Que tá fazendo. Uhum. Portanto, tô muito feliz por ter conseguido você falar mais lento pra mim poder ter sua... Uhum. Seu contato. Que maravilha. Então, bom dia, boa tarde, uma boa noite com você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso, obrigado. Vou tocar essa. Isso, eu vou tocar essa próxima música para ela e para todos de Barra da Alcântara. Maturidade é saber hora de parar e cê não sabe. Daqui a pouco vai virar inimizade. Há quanto tempo cê não sabe o que é saudade. Nosso abraço virou um iceberg. Nosso beijo tá cheio de espinhos. Na nossa cama nada acontece. Cê tá sozinha e eu também sozinho. Só tá faltando oficializar que acabou o amor. Não tem nenhum pingo de amor. Só tá faltando oficializar se da gente. Melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre. Maior e Moraes, Gustavo Lima! Que coisa linda! Que moda maravilhosa! Obrigado, menina! Nosso abraço virou iceberg. O nosso beijo tá cheio de espinhos. Na nossa cama nada acontece. Cê tá sozinho e eu também sozinha. Só tá faltando oficializar que acabou. Nessa casa não tem nenhum pingo de amor. Que tristes pra sempre. Só tá faltando

Sensação Nacional. Muitas pessoas estão me localizando nas redes sociais. Eu não era muito de fazer atualizações, de fazer gravações, mas a galera começou a curtir minhas besteiras, a curtir minhas graças, e eu comecei a fazer, comecei a gostar da brincadeira, e eu tô lá. Você vai achar Edelson Moura no TikTok, com muitas publicações, no Facebook, no Instagram, no Kawaii. Vai encontrar Edelson Moura também no YouTube. Tô lá em todas elas. Você vai encontrar nessas plataformas todas. E para ouvir músicas, pode ir no Spotify. Vai também encontrar o Edelson Moura e em outras plataformas de músicas também. Eu já tive alguns amores, uns terminaram com briga, outros terminaram de boa, e até somos amigos ainda. Alguns eu pensei que eram pra ver, outros claramente era só uma fase. Alguns me apeguei de verdade, outros eram comodidade. Mas nenhum fim doeu igual ao final desse quase. Por esse quase eu quase morri de saudade, eu quase bebi a cidade inteira, eu quase perdi a cabeça, inventando possíveis defeitos que eu nem cheguei a conhecer, pra ver se dá só um pouco menos, beber quem eu nem cheguei a ter. Quase, eu quase morri de saudade, eu quase bebi a cidade inteira, eu quase perdi a cabeça, inventando possíveis defeitos que eu nem cheguei a conhecer, pra ver se vai só um pouco mesmo, perder quem eu nem cheguei a ver. Esquecer o ex já é puxado, tentar esquecer o quase amor. Você vai esquecer o quase amor. Mas nem o fim doeu igual ao final desse quase. Por esse quase eu quase morri de saudade, eu quase bebi a cidade inteira, eu quase perdi a cabeça, inventando possíveis defeitos que eu nem cheguei a conhecer, pra ver se dói só um pouco menos, beber quem eu nem cheguei a ter. Esquecer o ex já é puxado, tentar esquecer o quase amor já é puxado, tentar esquecer o quase amor. Meus amigos ouvintes estão sempre mandando mensagens, eles não deixam o Edelson Moura sozinho. Bom dia, Edelson Moura. Bom dia, Hélio. Aqui é o Hélio Latim. Esse é o Latim. E Tumirim. Rádio Acreditar. Isso, amigo. Tumirim. E Giovanni Silva. Gente boa, Giovanni. Aqui, pessoal, uma música aí. Todos os ouvintes aí, pra vocês da rádio, pra vocês, eu curto muito o seu programa aqui da rádio aqui, viu? Que maravilha. Das 7 às 8. Certo. Ouço todos os dias, de segunda a sexta. Que maravilha. Joia? Joia. Pra você Latino. Aí, pra todos os ouvintes aí, da rádio aí do Brasil inteiro aí. Certo, Latino. E com Deus aí, um abração aí. Fique com Deus você também. Pra essas bandas aqui. Vou dar um jeito de ir no show, viu? Certo, certo. Pode deixar que quando eu for, eu aviso aqui através do rádio. Vai pra ele, esta próxima música do programa Ligação Nacional, Hélio Latinha.

O meu coração, que ainda ontem reclamava, está feliz, esqueceu a mágoa, o desprezo e a ingratidão. Um novo amor chegou na minha vida e me trouxe paz. Não vou chorar nunca mais. Adeus, solidão. Um novo amor chegou na minha vida e me trouxe paz. Não vou chorar nunca mais. Adeus, solidão. Ligação Nacional. Atenção em panificador e confeitaria! Atenção em panificador e confeitaria Nova Aliança! A panificadora que oferece o melhor para os seus clientes, buscando sempre a inovação e se tornando cada vez mais referência em sabor e qualidade em Umuarama. Uma grande variedade em pães, bolos, tortas, salgados fritos e assados e doces, além de um atendimento e ambiente aconchegante. Panificadora e confeitaria em Umuarama é panificadora e confeitaria Nova Aliança, na Avenida Rio Grande do Norte, 1785. Fone 3639-9929. Pensou em panificador e confeitaria? Pensou em panificador e confeitaria Nova Aliança? A panificadora que oferece o melhor para os seus clientes, buscando sempre a inovação e se tornando cada vez mais referência em sabor e qualidade em Umuarama. Uma grande variedade em pães, bolos, tortas, salgados fritos e assados e doces, além de um atendimento e ambiente aconchegante. Panificadora e confeitaria em Umuarama é panificadora e confeitaria Nova Aliança, na Avenida Rio Grande do Norte, 1785. Fone 3639-9929. Rádio é cultura. Confiram as ofertas para esta sexta. Miolo da paleta bovino marroá, quilo R$27,90. Arroz e taza, tipo 1, agulhinha, 5 quilos, R$26,90. Feijão maravilha, 1 quilo, R$4,89. Pernil suíno com pele congelado, quilo R$9,90. Iogurte firmeza bandeja com 6 e margarina doriana, 500 gramas, R$4,69. Salsicha defumada, seara, quilo e linguiça pernil firmeza, 600 gramas, R$9,98. Vivian Supermercados, na Avenida Londrina. Giro de notícias. Giro de notícias. Você sabendo o que se passa no Brasil e no mundo. Giro de notícias. A Polícia Federal realizou uma mega operação com o objetivo de capturar foragidos da Operação Lesa Pátria, que apura os episódios ocorridos em 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Segundo a Polícia Federal, 48 pessoas foram presas até o meio-dia e 50 de ontem. A corporação ainda busca outras 160. Os alvos foram investigados e condenados pelos atos de vandalismo praticados na Praça dos Três Poderes. Os mandados de prisão preventiva expedidos pelo STF são cumpridos em 18 estados e no Distrito Federal. Da redação para o Giro de Notícias, Vanessa Caironi. Você ouviu Giro de Notícias. Giro de Notícias. O que acontece no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui. A qualquer momento tem mais. Giro de Notícias. O programa do Argentino na Cultura, das 6 às 8 da manhã. Rádio é. Nacional. Meu amigo Raimundo Bala tá até hoje procurando um casalzinho ajeitado para trabalhar lá na fazendinha dele, fazendinha bonitinha, casinha arrumadinha, para um casal morar, trabalhar, ganhar o seu dinheirinho, saláriozinho bom. Mas ele não tem dado sorte. Ele pega esses rapazes aqui de Brasília, diz que o pessoal só quer ficar no celular, no zap zap, nas redes sociais, e ele fala, dá água para as galinhas, chega lá, tá tudo seco, esturricado, dá ração para os porcos, já morreram 2 porcos, o veterinário foi lá, disse, de fome, não deram comida para ele, não, seu Raimundo, de fome, ele disse, agora só quero, Edelso Moura, pessoal que seja da roça, que ame os animais, que goste da roça, goste de trabalhar, pode ser de qualquer lugar do Brasil, a gente dá um jeito, traz para cá, conversa. Você pode entrar em contato comigo aqui no celular 61999369557. É só dizer, eu tenho interesse de saber onde é que é aí esse trabalho e tal. E aí o pessoal vai entrar em contato com você

Tá parecendo um cemitério de lagarto. Tá sem gente, não tem gente. Pessoal, é que o pessoal tá sem dinheiro, né? Pra comprar e tal. Então, é o pessoal que você fala, o povão. O povão, né? Tem uns com muitos, muito dinheiro aí. Os altos, né? Os altos estão com muito dinheiro. É só que os altos não vão pra shopping, né? Não vão, Eles vão pro exterior. Não vão pra feira. Não vai pra feira. Não aparece na feira. Eu adoro uma feira. Eu também. Eu gosto de uma Vamos feira. Pra Sergipe esse mês, agora? Mas pra ir na feira eu não preciso ir pra Sergipe. Não, precisa. Tem feira aqui em Brasília. Não, é diferente uma feira de lagarto, uma feira de aracaju. É diferente daqui. Aqui não tem jaca. Mas aqui tem a feira dos goianos. Aqui não tem jaca, aqui não tem amendoim cozido, aqui não tem jiripapo. Vamos pra Goiânia. Não, é diferente. É delícia. Não. Feira sem jiripapo. Vou trazer de Sergipe pra vocês. Feira sem jiripapo, sem amendoim cozido, sem jaca dura. Jaca dura é bom. Não. Jiripapo é uma fruta que parece um maracujá. É um maracujá murcho. É murcho, mas só que ele é escuro, ele é marrom. É marrom, é gostoso. É o suco dele é mais forte. Eu, particularmente, não gosto muito, não. Ah, mas é muito forte. É uma vitamina e tanto. Eu prefiro suco de maracujá. Cadê o besterol de hoje, meninas? Ah, veja só. Você sabia que um caracol, ele levaria até cerca de 140 horas sem parar para conseguir caminhar 1 quilômetro? É mesmo? Tadinho, bichinho. É lento pra caramba. Nossa, né? Caminhando, né? É muito lento. Caracol. Não, é 140 horas, nada. Mas quanto pra caminhar 1 quilômetro? Sei não, mas isso aqui é dias, menina. Isso aqui é dias. Não, sim, o dia tem 24 horas. Ele anda lento. Mas não é assim. É uns 6 dias ele leva, tá vendo? Tá. Já fiz a conta aqui na cabeça, viu aí? Começou rápida. Tchau, menina. Tchau, Edelson. Não te perdi. Eu me livrei. Se eu perdi algo, então foi meu tempo com alguém que não pensa em ninguém. Quanto carinho desperdicei. O meu erro foi aceitar menos que eu sempre te dei. Você foi um livramento. Não merece nem um pingo do meu sofrimento. Ainda tenha coragem de olhar pra mim e falar. Ah, que você vai sentir falta. Sentir falta. Vou sentir falta de quê? Do amor que você não demonstrou. Dos lugares que a gente não foi. Dos te amo que você não falou. Vou sentir falta de quê? De amar sozinho por nós dois. De implorar pela sua atenção. Do que você deixou pra depois. Vou sentir falta de quê? Só de um só da minha vida antes de conhecer você. Você foi um livramento. Não merece nenhum perigo do meu sofrimento. Ainda tenha coragem de olhar pra mim e falar. Ah, você vai sentir falta. Vou sentir falta de quê? Do amor que cê não demonstrou. Dos lugares que a gente não foi. Do te amo que cê não falou. Vou sentir falta de quê? De amar sozinho por nós dois. De implorar pela sua atenção. Do que você deixou pra depois. Vou sentir falta de quê? Do amor que cê não demonstrou. Dos lugares que a gente não foi. Do te amo que cê não falou. Vou sentir falta de quê? De amar sozinho por nós dois. De implorar pela sua atenção. Do que você deixou pra depois. Vou sentir falta de quê? Da minha vida antes de conhecer você. Vou sentir falta de quê? Só de uma coisa. Só da minha vida antes de conhecer você. Ai, se lascar. Ligação Nacional. A número 1 do meu rádio. A número 1 do meu coração. Oh, Rádio Cultura. Humor

agora em cápsulas. Saúde com beleza é danadinha. Este produto diminui as dores nas articulações. Ele diminui os sintomas da menopausa. É bom demais. Ora Pronobis. Como é que eu faço, Edelson Moura, para adquirir esta novidade da saúde com beleza? É muito fácil, gente. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, diga lá, eu quero comprar um produto de vocês. A nossa empresa vai entrar em contato de volta. É 61 998 19 5151. Vamos repetir, 61 998 19 5151. Captou? É isso aí, tem também o nosso site de vendas, saudecombeleza.com.br. Mandamos para qualquer cidade brasileira. É isso, gente. Cultura. Tava sentada na mesa da frente, no show do cantor preferido da gente. O cara que ela tava deu um bilhete pro cantor, depois subiu no palco e se declarou. Abriu uma caixinha e o povo gritou. Ajoelhou, fez um pedido e ela aceitou. Meu choro caiu, caiu, caiu. Tô perdendo ali o amor da minha vida. Tava sentada na mesa da frente, no show do cantor preferido da gente. Que ela tava dando bilhete pro cantor, depois subiu no palco e se declarou. Abriu uma gatinha e o povo gritou. Ajoelhou, fez um pedido, ela aceitou. Meu choro caiu, caiu, caiu. E uma garçonete viu, ficou com pena de me ver chorando pela cena. Tô perdendo ali o amor da minha vida. Perdendo ali o amor. Tava sentada na mesa da frente. Boa tarde. Boa tarde, bom aqui dia, é boa noite. Fernandes, ô, Alves. Maranhão. Isso. Meu amigo Adelson Moura. É ele. Mande uma música. Batista. Hã? Princesa. Em homenagem à minha esposa que faleceu. Oh, meu Deus. No ano de 2022, no dia 13 de setembro, em Quarto Fulminante. Ela adorava ouvir seu programa. Oh, meu Deus. E Ligação Nacional. Boa tarde. Boa um abraço tarde. Para Adelson Moura. É ele, meu amigo. Obrigado, cabra bom. Ele quer ouvir. Vamos tocar para ele. Princesa com Amado Batista. Rádio Cultura.

morrendo de amor por você. Não mereço você. Sei que vou me afastar, mas ainda me resta a esperança de ver que você guardará uma lembrança, amor. Nascem flores. Vou viver a vida morrendo de amor por você. Não mereço você. Sei que devo esquecer, mas sempre na história do mundo houve alguém que perdeu seu amor por amar. Amor, amor, amor, amor. Obrigado a todo mundo. Até o nosso novo encontro, meus queridos ouvintes, com mais um programa Ligação Nacional. Tchau pra vocês. Tchau, tchau, Brasil. Você acabou de ouvir Ligação Nacional com Edelson Moura, unindo o Brasil num show de programa. Rádio Cultura, a rádio da cidade. Aumente o volume. Aumente o volume. Está no ar. Giro do Brasileirão. Giro do Brasileirão. A derrota por 6-1 sofrida pelo Vasco contra o Flamengo entrou para uma estatística incômoda ao torcedor vascaíno. Essa foi a 38ª vez que o clube foi goleado no Brasileirão de pontos corridos, o maior número entre os times que já disputaram a Série A. É a segunda vez que o Vasco é goleado neste Brasileirão. Além da derrota para o Flamengo, a equipe foi vencida pelo Criciúma em abril por 4-0. Última partida de Ramon Dias e Emiliano Dias no comando do time. O Vasco lidera com folga o ranking de goleadas sofridas na era dos pontos corridos. São 38 derrotas com placar elástico. A segunda equipe com mais derrotas elásticas sofridas é o Goiás com 26. Palmeiras e São Paulo foram os times mais carrascos com o Vasco. São 4 goleadas para cada um nos pontos corridos. Eu sou Luiz Fernando e volto a qualquer momento com mais um Giro do Brasileirão. Este foi mais um Giro do Brasileirão. Giro do Brasileirão. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura direto para seu celular. Disponível para Android e iPhone. Todo mundo vê. O Mercadão dos Óculos é o melhor pra você. Pra presentear seu namorado ou namorada, vem pra rede de óticas Mercadão dos Óculos, que você encontrará o presente ideal. Além de dar um bom presente, você vai cuidar da saúde visual de quem você ama. Na compra do óculos completo, você ganha um lindo óculos de sol. É isso mesmo, um lindo óculos de sol. Promoção assim é só no Mercadão. Ninguém vende mais barato que a gente. Em 2 endereços em Umuarama, na Avenida Paraná, perto da Planeta Jeans e ao lado da nossa casa. Vem para o Mercadão, vem! Mercadão dos Óculos. Bom de preço, bom de preço. Confiram as ofertas para esta sexta. Miolo da paleta bovino marroá, quilo R$27,90. Arroz e taza, tipo 1 agulhinha, 5 quilos, R$26,90. Feijão maravilha, 1 quilo, R$4,89. Pernil suíno com pele congelado, quilo R$9,90. Iogurte firmeza bandeja com 6 e margarina doriana, 500 gramas, R$4,69. Salsicha defumada, seara, quilo e linguiça pernil frimeza, 600 gramas, R$9,98. Vivian Supermercados, na Avenida Londrina. Vem aí as eleições municipais e a maior e melhor cobertura é aqui na Rádio Cultura. O os dias mais frios dá aquela vontade de estourar uma pipoca e tirar as cobertas do armário. Também é tempo de usar a energia de modo mais eficiente com as dicas da Copel. Atenção à duração do banho. Chuveiro ligado, só o tempo necessário. Aproveite para ajustar a temperatura da geladeira, que não precisa estar no máximo. E lembre sempre de desligar o que não estiver usando. Como a gente dizia antigamente, luz que se apaga é luz que não se paga. Copel, pura energia. Nós somos a cultura. CYJ 269. Ondas médias, 1420 kHz. Rádio Cultura, Umuarama, Paraná, Brasil. Na internet, culturaumuarama.com.br. Cultura. Agora, no rádio, no celular, na internet e nas redes sociais. Mais um campeão de audiência. Em 5 segundos, Repórter Brasil. Cultura. Agora no ar, um jornal dinâmico e com compromisso de levar a verdade. Repórter Brasil. As principais notícias da cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Economia, política, esporte, prestação de serviço e muito mais. No ar, Repórter Brasil. Muito bem, está no ar a edição do nosso Repórter Brasil. Por aqui, Diego Soares, muito prazer. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição de muita informação. Hoje é 7 de junho de 2024, estão faltando 207 dias para terminar o ano. Vamos às manchetes de hoje. No Rio Grande do Sul, Lula assina a MP, que prevê pagamento de 2 salários mínimos para evitar que trabalhadores percam o emprego. Conab compra 263 mil toneladas de arroz tipo 1 em leilão. Prazo para se inscrever no Enem 2024 termina hoje. Brasil completa 2 anos sem nenhum caso de sarampo. Lesa Pátria, Polícia Federal prende cerca de 40 pessoas em 18 estados e no Distrito Federal. Em Brasília, consumidores enfrentam filas no dia livre de impostos. SpaceX faz primeiro voo bem sucedido com a Starship, maior nave do mundo. Estas e outras notícias agora no Repórter Brasil. Repórter Brasil. O presidente Lula assinou nesta quinta-feira, em evento no Rio Grande do Sul, uma lista de medidas provisórias com novas ações de socorro aos municípios gaúchos afetados pelas cheias causadas pelos temporais no estado. Entre elas, uma das medidas prevê o pagamento de 2 parcelas de 1 salário mínimo diretamente aos trabalhadores, em um esforço para garantir que os profissionais não percam os empregos. A medida depende da adesão das empresas à proposta e deve beneficiar 430 mil profissionais, de acordo com a estimativa do governo. Durante a cerimônia, 3 medidas provisórias foram assinadas. São elas: uma delas viabiliza o apoio financeiro a municípios que não foram atendidos anteriormente. O repasse previsto é de R$ 124 milhões, segundo o governo. Outro texto amplia o número de famílias que receberão o auxílio construção, que seria de R$ 5.100 em PIX. Ainda a medida provisória beneficia moradores de municípios que não foram contemplados na primeira leva da medida. A terceira permite o pagamento de um auxílio que tentará preservar empregos. A norma prevê o pagamento de 2 salários mínimos diretamente ao trabalhador. Durante o pronunciamento em cerimônia no município de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, acompanhado de ministros, o presidente defendeu que o governo não poupa esforços para auxiliar os cidadãos afetados no estado. Mais uma fase da Lesa Pátria mira em foragidos do 8 de janeiro. Dessa vez, cerca de 40 investigados e condenados pelos ataques golpistas foram presos em 18 estados e no Distrito Federal. A Polícia Federal ainda busca outros 170 foragidos que deliberadamente descumpriram medidas cautelares judiciais ou saíram do país para escapar da aplicação da pena. Enquanto isso, no Senado foi aprovado nesta quinta-feira o projeto que torna crime a apologia à tortura e a defesa da ditadura, isso na Comissão de Defesa da Democracia. O texto do senador Rogério Carvalho, do PT, altera o Código Penal e define como crime, por exemplo, disseminar, inclusive em ambiente virtual, fato criminoso ou de tortura ou de ditadura e ruptura institucional. A pena, nesse caso, será de 3 a 6 meses e multa. Se o crime for praticado por um agente político, político, membro do judiciário ou do Ministério Público, a condenação passa de 6 meses a 1 ano e multa. E se a informação for divulgada em perfil falso, incluindo robôs, a pena aumenta pela metade. O texto ainda precisa ser analisado na Comissão de Segurança Pública e na Comissão de Constituição e Justiça, além do plenário do Senado. Em seguida, deve ir para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Após um mês das enchentes históricas no Rio Grande do Sul, os impactos na cultura gaúcha começam a ser dimensionados. Um levantamento parcial sobre os prejuízos das enchentes de maio para o setor cultural aponta que, até agora, foram registradas 239 ocorrências entre locais fechados e eventos cancelados. O relatório, realizado em parceria com diversas instituições, entre elas o Conselho Municipal de Cultura de Porto Alegre e o Instituto de Cultura da PUC do Rio Grande do Sul, coletou quase 1.900 respostas para saber como as inundações afetaram quem trabalha com arte em todo o estado. Setores da música, artes cênicas, produção, artes visuais, dança, culturas populares, circo e artesanato, só agora, com a baixa das águas dos rios, começam a fazer o balanço dos prejuízos. Esses atores também começam a se mobilizar para reconstruir a cadeia produtiva de cultura gaúcha. Gente como Clô Barcelos, integrante do Clube dos Editores do Rio Grande do Sul e dona de uma editora de livros, que está há mais de 40 anos no bairro do Menino Deus, em Porto Alegre. Nos últimos 2 dias, ela pôde voltar e começar a limpar a lama que invadiu o depósito, a 1 quadra do Rio Guaíba. De ontem para hoje, ela precisou jogar fora 12 mil livros, num prejuízo de mais de 300 mil reais. Eu faço parte do Clube dos Editores do Rio Grande do Sul. Somos 22 editoras que estamos unidas, né? E toda a Zona Norte tem muitos lugares, muitos depósitos de editoras, de teatro. O Teatro Terreira da Tribo teve a sua sede absolutamente inundada. Meu Deus, a quantidade. São 30 gráficas ali, muitas gráficas. Nós não estamos conseguindo imprimir no Rio Grande do Sul. As enchentes do Rio Grande do Sul deixaram em estado de calamidade pública tanto pequenos empreendimentos, como o da editora Clô Barcelos, quanto os grandes espaços culturais. O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o Margues, não tem previsão para reabertura ao público. Lá, as águas chegaram a 2 metros de altura. Água e umidade atingiram mobiliário, documentos e obras do acervo em papel, entre gravuras, fotografias e desenhos que estavam no térreo da instituição. Agora, o museu está na fase inicial de recuperação de danos, com processo de secagem e estabilização das obras. Posteriormente, caso necessário, elas serão restauradas. Para Vitor Ortiz, gestor cultural com mais de 30 anos de experiência no setor e um dos responsáveis pelo levantamento dos prejuízos à cultura gaúcha, essa crise climática representa um novo apagão na área cultural. Além da mobilização dos próprios trabalhadores da cultura local, o especialista aponta a necessidade de um plano emergencial dos governos municipais, estaduais e federal voltado para a recuperação da cadeia produtiva de cultura gaúcha. Nós chegamos à conclusão, ao analisar aqui esses números da enquete realizada, que nós estamos diante de um novo apagão na área da cultura. Neste caso, só em Porto Alegre, diferente da pandemia que atingiu todo o mundo, nós temos um apagão exclusivamente aqui em Porto Alegre, e é algo que, infelizmente, deve perdurar no sentido de atrapalhar que possa haver espetáculos de teatro, de música. Na verdade, não tem nem clima, né? Nós estamos com dificuldade com os espaços que foram prejudicados, estamos com dificuldade também com o ambiente, assim, de realizar as atividades culturais. Enquanto a cultura gaúcha calcula os impactos das enchentes, ela também se refaz junto à vida dos próprios gaúchos. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre suspendeu a temporada artística deste ano. Enquanto isso, grupos de câmara da orquestra levam música a abrigos da região metropolitana. Da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Cortes. O Serviço Geológico do Brasil, órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia, divulgou nesta quinta-feira as previsões para as cotas máximas que os rios Negro, Solimões e Amazonas devem alcançar neste ano. As áreas monitoradas abrangem os municípios de Manaus, Manacapuru, Itacoatiara e Parintins. Segundo o SGB, Na região cortada pelos três rios, vivem 8 milhões de pessoas em 84 cidades. Os dados foram divulgados durante a terceira e última edição do Alerta de Cheias 2024, que reúne vários órgãos, além do Serviço Geológico do Brasil, como o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e as Defesas Civis do Amazonas e de Manaus. As cheias nos três rios deverão ser menos intensas neste ano, apresentando-se dentro da normalidade. Para a cidade de Manaus, cortada pelo Rio Negro, a previsão de média de cheias é de 26,88 metros, ficando abaixo da cota de alerta de 27 metros. Para a região metropolitana, monitorada pelo sistema Manacapuru, Rio Solimões, a cota média ficou em 17,79 metros, com máxima de 18,22 metros. No sistema de Itacoatiara, que monitora o Rio Amazonas, a previsão média ficou em 12,40 metros e a máxima em 12,64. Com esse número, é praticamente zero a possibilidade de inundação severa. No sistema de Parintins, que também monitora o Amazonas, a média ficou abaixo da normalidade, com mínima e máxima variando acima de 7 metros, bem longe da cota de alerta de inundação, que é de 8 metros. As previsões de 2024 vêm após uma estiagem severa. O Rio Amazonas registrou os menores níveis de água já monitorados em 2023, uma consequência direta do fenômeno climático El Niño. Foi a pior seca em 121 anos, afetando todos os 62 municípios amazonenses, atingindo por volta de 600 mil pessoas. Com produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, comprou em leilão nesta quinta-feira mais de 263 mil toneladas de arroz importado, o que corresponde à aquisição de 87% das 300 mil toneladas autorizadas pelo governo. O objetivo da compra é reduzir o preço do arroz, que chegou a aumentar 40% por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. O Estado é responsável por 70% da produção nacional do grão. De acordo com o diretor da Conab, Thiago dos Santos, não haverá desabastecimento. Nenhum comércio que já comercializa arroz no Brasil vai deixar de receber esse arroz para vender na prateleira caso ele queira. Nenhum comércio. A Conab tem a missão de fazer chegar em todas as prateleiras de mercados, pequenos varejos e atacarejos do Brasil que tiverem interesse de comercializar o arroz. Já o diretor-presidente da Conab, Edgar Preto, explicou que houve muita desinformação em relação ao tema, o que levou à onda de aumentos. Uma desinformação. Lá no forte dos desastres ambientais que aconteceram, houve uma desinformação aconselhando consumidores a correr aos supermercados para comprar arroz e fazer estoque sem nenhuma necessidade. Isso também interferiu negativamente no mercado, porque houve essa incerteza e nós tivemos uma subida nos preços, uma subida grande. A Associação Brasileira dos Supermercados nos colocaram que avaliam que em torno de 14% foi a média de subida dos preços do arroz. Edgar Preto também informou que a partir de agora a instituição realizará leilão da quantidade restante e que não avalia esse tipo de medida para nenhum outro tipo de alimento. Nós estamos assinando o edital para publicar mais um leilão desses 36 mil toneladas que ficaram restando das 300 mil que nós temos autorização para fazer. Não trabalhamos ainda com nenhuma possibilidade momentânea de novos leilões. Segundo Preto, a Conab agora vai avaliar o mercado e se não houver necessidade, não serão feitas novas compras. O governo pretende vender o arroz a R$ 4,00 o quilo, de forma que o preço final não ultrapasse R$ 20,00 pelo pacote de 5 quilos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. O Ministério da Educação vai investir cerca de R$ 4 bilhões nos próximos 4 anos em ações para superar o analfabetismo no país. Nesta quinta-feira foi anunciado o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos. Serão ofertadas mais de 3 milhões de novas matrículas da educação de jovens e adultos nos sistemas públicos de ensino, incluindo o ensino integrado à educação profissional. Ainda está prevista a ampliação do programa Pé de Meia para atendimento desse público. Serão beneficiados cerca de 135 mil alunos. Além disso, serão distribuídas 60 mil bolsas de formação continuada para alfabetizadores populares. O pacto prevê ainda investimento de 44 milhões de reais no programa Dinheiro Direto na Escola, principalmente para estimular a criação de salas de acolhimento para filhos e netos dos estudantes e 100 mil vagas no ProJovem Urbano e Campo. O programa atende jovens entre 18 a 29 anos que não concluíram o ensino fundamental. No evento, o ministro Camilo Santana lembrou que o Brasil chega ao final do Plano Nacional de Educação, que definiu metas e estratégias para a política educacional no período de 2014 a 2024, sem alcançar nenhuma das metas da educação de jovens e adultos. Temos, portanto, dois grandes desafios interligados: estancar o processo de analfabetismo e, ao mesmo tempo, melhorar os índices de ano de estudo com conclusão da educação básica nesse país. De acordo com o PNAD 2023, gente, temos 68 milhões de estudantes público-alvo da EJA sem concluir a educação básica nesse país. Nós estamos falando de um terço da população brasileira. Camilo Santana ainda ressaltou que o Pacto para a Erradicação do Analfabetismo foi construído e conta com a participação de vários ministérios, entidades como Unicef e Unesco e setores da sociedade. Esse é um desafio que precisamos enfrentar a muitas mãos, que essa é uma responsabilidade não só do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais, mas da sociedade. Nós temos que implementar nesse país uma cultura de indignação em relação a esses números de alfabetização no nosso país. É inaceitável um país tão desigual como esse país, as pessoas não compreenderem a importância de acabarmos com o analfabetismo. Dados do último censo demográfico do IBGE apontam que o Brasil tem mais de 11 milhões de pessoas com 15 anos ou mais não alfabetizadas. As taxas de analfabetização na população negra correspondem a mais do que o dobro na comparação com brancos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Trabalhadores atingidos pelas fortes chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul vão receber dois salários mínimos divididos em duas parcelas nos meses de julho e agosto. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, durante a quarta viagem do presidente Lula ao estado depois do desastre climático. O presidente visitou com ministros os municípios de Cruzeiro do Sul e Arroio do Meio e depois, nessa última cidade, assinou a medida provisória anunciada por Marinho. Ela já começa a valer, apesar de precisar da aprovação do Congresso Nacional nos próximos 120 dias. O ministro destacou os trabalhadores que terão direito ao benefício. Todos os trabalhadores formais do Estado do Rio Grande do Sul que foram atingidos na mancha, não simplesmente nos municípios em calamidade, os municípios em situação de emergência, mas desde que esteja atingido pela mancha da inundação. Segundo Marinho, a medida deve atingir 434 mil pessoas, entre trabalhadores domésticos, seletistas, estagiários e pescadores artesanais. Para as empresas que aderirem ao plano, ele pediu uma contrapartida. Que elas mantenham mais 2 meses de garantia de não demissão. A medida assinada nesta quinta veio um dia depois do governador gaúcho Eduardo Leite visitar Lula em Brasília e pedir apoio para manutenção de empregos e renda no estado. Já a ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou novos leitos emergenciais em 43 municípios. são 799 leitos clínicos e pediátricos, são leitos emergenciais por um período de 6 meses, para que nós possamos organizar a fase da reconstrução. São 64 milhões e 400 mil reais destinados a isso. De acordo com a ministra, os leitos também vão servir para os casos de leptospirose. A doença já matou pelo menos 15 pessoas no estado. Lula também informou que outros 49 municípios vão receber o recurso de 124 milhões de reais do governo e cobrou responsabilidade com a reconstrução. Qual é a lição que a gente tira disso? É que a gente vai ter que fazer as coisas com mais responsabilidade e com mais cuidado. Nós não temos o direito de refazer a casa das pessoas aonde a água vai chegar. E qualquer cidadão humano de inteligência média sabe que a várzea é o local do escoamento do excesso de água de um rio. O presidente aumentou ainda o número de famílias que vão receber o auxílio reconstrução de R$ 5.100. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri. Repórter Brasil faz intervalo e volta já. Depois do intervalo, tem mais Repórter Brasil. Essa é a Rádio Cultura, a rádio da cidade. Fique ligado na cultura. Fique ligado. Ao meio-dia, entra no ar. Na cultura. O programa Despertai. Na Praça Tamboril, tem tudo que você precisa. Tem restaurante, restaurante Erva Doce. E a nossa sugestão para o seu almoço de hoje é no Erva Doce. Atendimento de primeira, buffet livre das 11 da manhã às 2 da tarde. Restaurante Erva Doce é muito mais do que comer fora. Ambiente agradável, cardápio variado e um tempero sem igual. E tem o Disque Marmitex. WhatsApp 999301278. Restaurante Erva Doce, Avenida Padre José Germano Júnior, pertinho da Praça Tamoio. O endereço mais saboroso da cidade. Na Praça Tamboril tem tudo que você precisa. Atenção, moradores da cidade de Chambré. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Chambré, na seguinte localidade: Rodovia PR-489, Chambré.